Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1048 e estamos no dia 17 de março de 2024. Estamos aqui com as duas irmãs, a Jéssica e a Paula de Biasi, para debater um tema de hoje que será os preconceitos contra as mulheres. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos do Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio do WS Festas e Embalagens, Maquim, Venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água e Ponto Sul Automóvel, com automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também, quem nos apoia são as tendas de Umbanda Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina e o grupo musical Castelã. Como o Rui falou, as nossas irmãs Paula e Jéssica estão aqui para conversar conosco sobre as mulheres, né? Nós estamos no mês das mulheres. Conversar um pouco, faça suas perguntas, tem enquete aí para responder também e vamos tocar esse programa aí com muita animação. Bom dia, Cris. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Vamos agradecer aqui a transmissão pela Web Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Recanto Prece Eurípides Barçanufo de Campo Grande e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha. Convidamos vocês a participar da nossa enquete, a nossa enquete de hoje, que é... Cadê? Peraí. Ainda existe preconceito contra as mulheres? Então, vamos participando, deixando sua mensagem aí no YouTube. E o sorteio de hoje vai ser o livro do Jorge, Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz. Opa! Aqui. Ops. E vocês podem ligar nesse número 3921-3009. Tem que falar, DDD 12, 3921-3009, dizer eu quero o livro. E temos também o convite. Né? Para dois convites para o bingo de domingo lá da Fraternidade Paulo de Tarso, que é o melhor bingo do ano, né? Que é o bingo de Páscoa. Isso, eu sei que vocês não estão enxergando, mas é isso aqui, tá bom? Dois convitinhos desse aqui. Individual, né? Um e um. Não é um e um. Tá bom? Exatamente. Para quem ligar, mas tem que ligar e falar que quer. E quando ligar, fala que quer pro bingo. Isso. Ou fala que quer o livro, tá bom? Isso mesmo. Vou passar pro Carlinhos aqui. Bom dia, Cris. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Paula. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Piero. Bom dia, Antônio Varotto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem do livro Virtudes e Valores, mensagens de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 37. Perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza, é generoso. pois pode vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo abençoado, onde estamos aqui sendo presenteados com essas mulheres maravilhosas, que neste mês de março representa todas as mulheres do mundo, vamos respirando profundamente, nos acalmando, fechando os nossos olhos, fazendo o nosso religar junto à espiritualidade maior, a fim de agradecermos ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de aprendermos um pouco mais sobre os preconceitos, saber se ainda existem, e peçamos a Deus que nos envolva com sua luz, com seu carinho, para que esse programa seja maravilhoso, esclarecedor e dá-nos a calma e a paz que precisamos. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita 1048 de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todos sempre manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. A Jéssica. Tema do dia. Tema do dia. Será os preconceitos contra as mulheres. Estamos aqui com a Jéssica e com a Paula para falar sobre esse tema que vai trazer muitas perguntas, vai trazer muitas dúvidas. Então, nós estamos aí com a Jéssica, que é especialista em inteligência emocional e autoestima. As duas são especialistas em inteligência emocional e autoestima. Bom dia, Jéssica. Bom dia, bom ruim, prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Paula. Bom dia, Rui. Bom dia, Vivência Espírita. Bom dia a todos. É uma honra para nós podermos estar aqui falando com vocês. Legal. Bom, as duas são especialistas em inteligência emocional. O que significa inteligência emocional? Porque nós temos agora a inteligência artificial, temos uma série de inteligências. Tem várias inteligências, né? Tem várias inteligências, né? E continua tendo também sem inteligência também. Bastante. Também, inteligência emocional é a nossa capacidade de lidar com as nossas emoções e também conhecer as nossas emoções e também as dos outros. Então, a partir do momento em que eu conheço e sei lidar com as minhas emoções, eu também consigo fazer isso para o outro. E como é que nós sabemos, por exemplo, como é que eu sei lidar com as minhas emoções? Se a gente for dividir dentro da própria teoria do Daniel Goleman, que é quem é a pessoa que consolidou esse conhecimento, a gente diria que existem quatro fases. Duas delas são de dentro para fora e duas que são ligadas ao que a gente chama do social, que aí é com as outras pessoas. E quando a gente fala sobre esse processo, o primeiro movimento para você saber é você ter autoconsciência, ou seja, consciência do que você sente. E esse, talvez, para mim, eu acho que é um dos mais desafiadores, né, Jéssica? Jéssica, que é psicóloga também, então, assim, é muito desafiador porque a gente precisa ter consciência do que a gente sente. E para a gente ter consciência do que a gente sente, a gente precisa, obviamente, ter um olhar de autoconhecimento para nós mesmos. Então, como eu sei que eu faço? Muito provavelmente, se você já tem esse olhar, você vai ter noção sobre isso. E como é que tem aquelas pessoas que se descontrola fácil, fácil? Então, porque Oi? Jéssica. Não, é que a gente... É que a gente dupla aqui, mesmo, é, é assim. Só para, né, ampliar um pouquinho até a conversa nesse sentido, porque assim, quando você consegue se relacionar com as pessoas e você, por exemplo, tem alguém que faça alguma coisa para você que te machuca, que te dói por alguma questão, a pessoa falou alguma coisa que te irritou, que te incomodou e ela insiste e aquilo... reverbera dentro da pessoa como se fosse algo que ela não sabe lidar. Ela não consegue ter clareza o que ela está sentindo. Então, ela se descontrola. Normalmente, a gente tem mecanismos de defesa, que é ou fuga, ou agressão, ou eu luto, ou eu fujo. Então, quando a pessoa se descontrola, ela está tentando colocar para fora que ela não está dando conta, ela não está sabendo lidar com aquilo que aconteceu. Né? E isso é muito interessante, entrando no nosso assunto, até em relação às mulheres, muito comum em ambiente de trabalho, a mulher acaba tentando falar uma vez, por exemplo, numa reunião. Isso, eu já tive várias falas, né, de pacientes, de mulheres que relataram isso. Então, elas estão em reunião com vários homens e elas tentam falar alguma coisa que tem a ver, era pertinente ao trabalho delas, e não dão espaço, não falam, não deixam ela falar. E ela está tentando falar e ela não consegue falar. Aí, quando ela não aguenta, ela dá, né, daquela não conseguir ter voz, ela acaba se descontrolando, aumentando a voz, ficando brava. Aí os homens, né, daquela sala, daquela reunião, falam: nossa, tá vendo? Não se controla. Tá vendo? Tá com TPM, tá vendo? Essa mulher não tem nada, tá vendo? Ela não dá conta, é mimizenta. Mas por quê? Porque naquele momento ela não conseguiu lidar com a sensação de desvalorização à fala dela. E aí ela não conseguiu se colocar: olha, vocês estão me desrespeitando porque eu estou tentando trazer um assunto que é da minha área, que é pertinente ao meu conhecimento, e você não está me deixando falar. Então, ao invés dela fazer isso, ela vai se segurando, tentando lidar até a hora que ela explode. Mas o choro da mulher não é uma forma dela desabafar? Porque dizem que a mulher, através do choro, desabafa uma série de emoções. Sim, o ser humano, né, Rui? Não é só a mulher. O homem se controla mais, porque socialmente ele não é aceito. Mas o choro é um mecanismo de defesa também. Tem alguns perfis que precisam do choro para se autorregular. Então, e o homem, ele tem essa necessidade de... engole, porque você não pode chorar se não demonstra fraqueza. E, na verdade, o choro... é simplesmente uma reação orgânica, né, onde o corpo da pessoa ela precisa expor dessa forma. Tem pessoas que precisam ficar no silêncio. Tem pessoas que precisam ficar quietas, sozinhas, para que elas possam se autorregular. Tem pessoas que precisam chorar. Tem pessoas que precisam brigar, né, assim, expor, fazer uma atividade, alguma coisa, porque a energia é muito forte que vem quando ela está em alguma situação de conflito. Então, assim, cada ser humano tem um jeito. É que a mulher fica exposta nesse lugar da fragilidade. Então, como na nossa sociedade o choro é visto como algo fraco, é uma fraqueza e não uma força, e não um mecanismo, ele acaba tendo para a mulher como sexo frágil. Então, a mulher que chora, ela acaba se desregulando e tal. E, na verdade, isso deveria ser aceito para todo ser humano, porque tem homens que precisam também disso, e as mulheres, sim. O choro é um alívio, né? Quando a gente tem uma dor que a gente não aguenta carregar, a gente precisa extrapolar ela de alguma forma, e o choro alivia essa tensão. Então, é uma forma de você se expor, é uma forma de você se autorregular, se autocontrolar. E aquele momento que você acontece uma coisa, você se emociona e não sai a fala... você quer falar, não consegue. Isso é normal também? Sim, sim. É que você está com tanta emoção, é com algo que você não consegue nomear. Não tem nome que represente aquilo, né? Então você fica sem palavras. Essa é a expressão mesmo, né? Sem palavras. Sem palavras. E Rui, uma coisa, aproveitando isso que você trouxe, que eu acho que super cabe, né, com essa sensação que você tinha trazido da inteligência emocional. A inteligência emocional, que aqui, na verdade, a gente vai falar bem mais sobre a questão do preconceito, mas a inteligência emocional é um mecanismo que ajuda e que pode contribuir para que a gente trabalhe melhor isso dentro de cada uma de nós, inclusive para lidar com o preconceito que a gente vive muitas vezes, né? Ou se pelo menos muitas de nós sentimos isso no nosso dia a dia. E existe um mecanismo que é essa autoconsciência que a gente comentou, e o segundo é o autocontrole. Então, elas estão super interrelacionadas. Quanto mais eu me conhecer, mais provavelmente... Eu, por exemplo, sou essa pessoa explosiva que ela citou. Eu sou essa. Para mim, uma das... Eu não sou a pessoa de tudo, eu choro, não tenho... Eu choro em comercial de margarina, é fato. Mas eu comentando na questão de quando eu estou realmente com as minhas emoções à flor da pele, a minha tendência natural é essa necessidade da explosão. E aí, para isso, eu preciso trabalhar em mim esse autocontrole. Então, para eu conhecer as minhas emoções e isso ficar um pouco mais equilibrado no meu próprio processo, sabe? Acho que é um pouco nessas linhas. Porque tem aquela piadinha que fizeram lá nos Estados Unidos, fizeram uma convenção para ver por que as mulheres falam muito. Então, fizeram os painéis, foram discutir, quem comandava o seminário ali era um homem. Aí chegaram, fizeram o painel, veio lá a solução. A mulher chegou e falou, agora vou apresentar aqui o painel. E o rapaz apresentou a mulher e ela falou, olha, o grande problema é que nós, mulheres, nós temos que falar 2-3 vezes para os homens entenderem. E ela terminou, o rapaz chegou, o que foi mesmo que você falou? Porque, na realidade, o que interessa para o homem, ele escuta. O que não interessa, ele deixa de lado. E é normal isso daí, né? Sim. Eu não diria que não é normal, mas é o que acontece muitas vezes, né? Não é deveria naturalizado, ser. Né? É naturalizado, porque na verdade, teoricamente, se nós estamos numa conversa, num diálogo, o mais rico dessa relação, onde não existisse o preconceito, e aí vamos falar de qualquer tipo de preconceito, seria exatamente você estar atento, né? Ao que o outro está falando. É o que a gente fala, se você praticar a escutativa de verdade, se você estiver ali olhando e prestando atenção, você não vai precisar repetir. Mas aí há essas questões que a gente normalizou ao longo da nossa história e muitas vezes normalizamos de que há um lugar diferente do homem e da mulher. E quanto mais a gente tem estudado, mais a gente tem visto que, na verdade, nós somos extremamente complementares. Então, na verdade, não é melhor ou pior. Teoricamente, nós temos os dois lugares fundamentais e importantes. Complementares? Sim. É. A nossa ideia é a gente se complementa. Essas relações entre a mulher e o homem, nós temos qualidades que os homens precisariam desenvolver cada vez mais para também serem melhores homens. E nós, enquanto mulheres, temos outras qualidades que os homens têm isso mais claramente, mais bem desenvolvido na cultura que a gente tem, que a gente também pode aprender com eles. Então, não existe algo que é do homem ou da mulher. Nós somos seres humanos. Deus nos fez à luz, à imagem e semelhança dele, né? Então, teoricamente, somos todos... Dentro desse padrão, temos todos os elementos e recursos parecidos com ele, mas somos diferentes. E essa diferença deveria ser olhada como algo de bom, e não como algo onde eu estou mais e você está menos. É, que nem aquele caso, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Então, essa fala, né, é complexa, é viu? Porque, olha que interessante, né? A gente teve o nosso grande mestre, Jesus, quando ele vem e os relatos que a gente tem, né, escrito pela aquela fase dele e toda a passagem dele, ele traz todas as qualidades de uma mulher, que a gente coloca como mulher, como feminino. Tá? Eu vou dividir, né? A gente tem uma dualidade, é o masculino e o feminino, né? Que se estão dentro de nós, porque somos espíritos, cada momento a gente está, né? A gente acredita que neste momento sou mulher, neste momento você é homem, ou nasceu com, né, pelo sexo masculino e eu pelo gênero feminino, mas que a gente reveza. Isso nas encarnações, a gente vai mudando conforme o nosso aprendizado. Quando Jesus vem, ele vem trazer a amorosidade, o carinho, o respeito, o cuidado, que hoje, na nossa sociedade, a gente qualifica isso como sendo feminino, certo? E Jesus também traz nele a energia de quando é necessário da agressividade, do posicionamento, da força, do buscar, né, do ser ativo, que são referências que na nossa sociedade se qualificam como masculino. Quando Jesus vem, ele vem trazer para nós, nos ensinar que isso faz parte do ser humano. A gente não deveria discriminar o que é de homem, o que é de mulher. Isso é do ser humano. Homens são cuidadosos, são amorosos e na energia, porque a gente carrega essa energia do masculino e feminino dentro de nós. Todos os espíritos são masculinos e femininos. Então, assim, a gente tem toda essa energia, toda essa competência. E aí, quando Jesus, na época dele, que tinha tanta discriminação, onde a mulher, naquele momento, já tinha perdido, né, o lugar de sagrada, porque a mulher já foi vista como sagrada, já trouxe, né, o ser muito mais, vamos dizer assim, competente de carregar um ser dentro dela, e ela era visto isso como algo idolatrada, tal, com direitos, né? Mas na nossa cidade a gente foi mudando, e as religiões, e os homens, e o poder, a necessidade de submeter a mulher ao seu desejo, faz com que a gente crie esse lugar do que é do mulher, do que é do homem. E aí, quando Jesus vem dentro daquela, né, religião, dentro daquele momento social dele, ele conversa com a mulher, né, com a samaritana, por exemplo, lá em Jacó, que ele conversa com uma samaritana, que era algo que inaceitável pela cultura, e traz sobre religião, que também era algo que não era discutido, filosofia, uhum, com mulher. Então, assim, ele muda totalmente o paradigma. E faz 2000 anos que a gente ainda não entendeu isso. E o próprio Paulo de Tarso, ele, quando foi fazer a preleção, ele falou que as mulheres deveriam sentar no último banco e ficar de boca fechada. Isso o Paulo, né? Quer dizer, então, mas o que acontece? A gente tem que voltar lá, né? É. A gente tem que voltar lá. Porque tudo que a gente fala hoje é totalmente num ambiente totalmente diferente do que existia antes. Então, quando o Paulo falava, era desse jeito mesmo que tinha que ser, né? O ponto fora da curva é Jesus. Sim, né? Que ele chega e exatamente ele tenta colocar a mulher no lugar dela, que não era onde a sociedade estava colocando, só que depois é abafado também. Isso. Que hoje, graças à espiritualidade, por exemplo, a gente está vendo qual era o lugar da mulher perto de Jesus. É, né? Era perto dele. Talvez no meio daqueles apóstolos que tinham ali, Maria de Magdala, por exemplo, seria apóstolo também. Com certeza. Também acho. Para trazer coisas riquíssimas para nós. Talvez ela seria muito mais rico hoje, o cristianismo, se tivesse deixado elas eclodirem mesmo também naquela época, né? Que foram muito importantes. Então, Jesus era um ponto fora da curva. Mas um espírito sábio como ele, a gente esperaria isso mesmo. Exato. Né? E ele deu exemplo para isso, deu exemplo. Até no caso da mulher adúltera, por exemplo, ele não julgou. Porque provavelmente, nesse livro novo, tem até uma que chama-se Lapidação por Adultério, que é um dos títulos, exatamente que eu começo falando sobre a mulher adúltera. E Jesus não julga ela. Jesus simplesmente fala, olha, porque Jesus, pela moral que ele tinha, ele podia chegar nela e falar, salvei você dessa vez, viu? Só que você continuar com essa sem vergonha, você está perdida, que eu não vou ajudar mais. Se fosse a gente, a pessoa comum, acabava falando isso. Ele não. Ele não falou nada para ela. Falou, não vou julgar você. Por quê? Porque ele tinha essa alma masculina e feminina. Ele sabia do que poderia ter. E pode ser que ele já tivesse passado por isso também. Jesus evoluiu como todos nós. Uhum. Então, tinha todos os conhecimentos, sabia compreender. Então, você não vê nenhum momento de Jesus, por exemplo, ele falar alguma coisa contra as mulheres. Então, mesmo a sociedade sendo machista, eles não conseguiram pegar nada de Jesus que colocasse contra as mulheres nos evangelhos. Não tem. Pode pegar os quatro evangelistas, pode pegar os apócrifos, que não tem nenhum momento disso. Quer dizer, ele foi tão cuidadoso que ele não deixou nenhum nada para alguém pisar em cima depois. E fala, não, teve aquele momento que ele rebaixou as mulheres. De jeito nenhum. Você pega até quando ele fala da onde ele ia, essas irmãs de Lázaro, eram as irmãs de Lázaro, que ele sempre fazia palestras lá, e uma só gostava de trabalhar. Foi a única vez que ele chamou atenção. Falou, tem hora para tudo. A outra prestava bastante atenção. E, na realidade, a outra que só ficava varrendo a casa para levar gato estava deixando de aproveitar o conhecimento. Acho que é o único momento que ele fala assim, ó, ela não está prestando atenção. Mas poderia ser um homem ali no lugar também, nem só mulher. É, agora, o que eu penso é o seguinte, hoje em dia existe muita assim, exacerbação também. Existe muito assim, um querer resolver as coisas de uma hora para outra. Então, a mulher ela acaba também exagerando demais em muitas coisas, principalmente os movimentos feministas, eu acho, na minha opinião. Uhum. Né? Mas, se a gente for ver todas as viradas que deu no mundo em relação a tudo, teve que ter briga. É, eu acho que é esse lugar. Né? Acho que é esse lugar, porque eu gostei muito que você citou os evangelhos apócrifos, que inclusive existem de mulheres, né? E que naquela sociedade, então assim, eu super concordo, eu acho que aquela sociedade era uma sociedade completamente machista para a época, então fazia sentido esse olhar. Mas o que eu acho importante é a gente fazer esse resgate. Então, assim, os movimentos feministas, e aí eu particularmente não sou, não me considero uma feminista, mas eu tenho muito apreço à validação do que elas trazem no objetivo, né, de nós, enquanto mulheres, buscarmos esse nosso espaço. E eu entendo também isso que você trouxe. Eu acho que, às vezes, as revoluções elas são necessárias, porque a gente não aprende pelo amor, né, gente? Nós, como espíritas, sabemos bem disso. É muito difícil. Então, talvez a gente precise um pouco dessa dor para que a gente consiga fazer um movimento. E aí eu não entro nem só no das mulheres, mas eu acho de tudo, de racismo, da identidade de gênero, de tudo que a gente tem vivido hoje com esse movimento um pouco caótico, na minha visão, mas que tem um objetivo. E aí eu acho que as coisas tendem a se apaziguar. Essa é a minha visão de mundo. A gente tem o caos, a ebulição, e depois as coisas tendem a entrar no lugar. Por quê? Porque para eu fazer um movimento onde a mulher tem espaço, pensando no trabalho, na vida de todas as frentes onde os homens hoje ocupam esse lugar, eu preciso que o homem abra mão desses privilégios dele. E isso eu acho que é o grande desafio. Porque nós, no nosso universo do ego, né, da vaidade, do nosso olhar distante do que Jesus pregava no dia a dia, a gente, na verdade, se afasta disso. Porque eu não quero abrir mão do meu privilégio. Então, às vezes, para eu abrir mão disso, eu vou precisar que alguém brigue e me tire dali. E, a partir disso, eu vou entender que existe um outro caminho diferente. Então, e aí aqui eu acho que é muito legal essa discussão da gente falar sobre como a gente está nesse mês das mulheres falando sobre preconceito, porque é muito rico a gente olhar essa pluralidade de ideias e de opiniões. Eu acho que isso é o que Jesus... Para mim, Jesus é muito isso, né? Ele é muito plural. Jesus tinha os dois lados muito claros do masculino e do feminino dentro dele. Jesus nunca julgou mesmo, de fato, nenhuma mulher pela sua posição ou pelo que ela fazia, porque você falou da traição, né? Da mulher adúltera. Todos os homens eram. Isso era comum, isso era cultural naquele processo. E aí a gente... É porque é isso, porque se um pode e o outro não pode, eu estou fazendo uma distinção de direitos. E aí aqui não estamos falando que são iguais, porque não é igual. Não, e ali, Paulo, era o seguinte, né? A lapidação para adultério é para os dois, não é para um só. Exato. E eu queria, até hoje, um mistério. Eu tento descobrir com quem que aquela mulher adúltera estava adulterando, porque não apareceu. Nunca, só não. Se fala não, da só mulher, fala dela, né? Então fala dela o tempo todo. Ela estava adulterando sozinha, né? Só pode ser, né? O homem não entra nessa responsabilidade nenhuma. Exatamente. Então, agora, outra coisa que eu acho interessante quando a gente fala do movimento feminino, né? Feminista, feminino mesmo, né? Tá. Para ser igualitário, eu gosto mais de falar feminino, isso. Porque para mim é normal, né? O que que acontece? A mulher ela começou a aparecer, assim, ela começou a aparecer, e tornou-se até educacional isso. Então, as meninas são preparadas para isso. As meninas são preparadas. Agora, não prepararam os homens. Exato. Teve uma falha muito grande de educação. Então, o homem continua sendo aquele grosseiro que era muito tempo atrás. E a mulher não aceita mais esse cara grosseiro. Então, não trabalharam os homens. Acho que na minha opinião, se a gente fosse inteligente, a sociedade fosse inteligente, tinha que trabalhar eram os homens, não as mulheres. As mulheres falam, as mulheres são assim já. Vamos preparar esses caras para isso. Em relação a isso, Jorge, eu penso o seguinte. existe, né, uma dificuldade também de aceitar. Porque como a mulher nunca teve voz, é muito difícil um homem prestar atenção e ouvir o que uma mulher está falando no sentido de aprendizado. Então, mesmo a mãe, quando tem... Eu tenho dois meninos, eu tenho dois homens, né? E mesmo, às vezes, a gente ensinando o como é, se ele tem como referências masculinas uma outra forma, uma forma de subjugar a mulher, seja a avó, seja a mãe, seja a tia, seja a irmã, seja qualquer mulher, né, vai depender muito da relação do homem ser o exemplo. Só que para o homem ser o exemplo, ele tem que entender e fazer sentido aquilo para ele, por ele, porque ele não vai dar ouvido para uma mulher se aquilo não fizer sentido. É sair do conforto, da zona de conforto. E é muito difícil o ser humano aceitar sair. Então, eu entendo o que você quer dizer no sentido de preparar, mas os homens não quiseram ser preparados. Na época onde começaram as revoluções, né, feministas, onde as mulheres começaram a se impor através de briga, de guerra, de botar fogo, de enfrentar, ou seja, ela tem que ser violenta para conseguir ser vista. Porque o homem não aceita que ela, a doçura da mulher é ignorada pelo homem. Então, Jéssica, olha só, o meu ponto de vista. Isso aí você está falando de quantos anos? Né? Poucos. Pouquíssimos. Não, quantos anos, por exemplo? Você está falando 30 anos, 40 anos. É, de 60. Né? Mais ou menos, 40 não, anos. Não, é 70 e... 63, é. 64 então, anos, mais ou menos. É, 40 e poucos anos, né? Então, você fala... Aí eu falo assim... As mulheres brigaram, tudo bem, foi certinho o que elas fizeram, concordo também. Mas aí, não prepararam os homens. É isso que eu estou reclamando. Porque naquela época não existia tanta coisa como existe hoje. Não existia tanto homicídio, tanto feminicídio como existe hoje. Quer dizer, teve movimento, mas tinha que preparar os homens. Eram crianças naquela época, hoje estão com 40 anos. Então... Se estão com 40 anos, quem está matando as mulheres é esse pessoal mesmo. É o jovem de 20 anos, é o de 30 anos, é o de 40 anos. Né? Eu acho até o seguinte, aqueles velhos de antes não matam tanto igual os mais jovens matam. Por isso que eu reclamo dessa preparação do homem para poder enfrentar essa realidade. Aí começou o movimento feminino, mas esqueceram da educação. Eu não estou falando de educação familiar, não. Estou falando de educação acadêmica, na Estado, escola. Né? É. Mas vamos pensar, mas quem é do Estado, se você for imaginar? Quantas mulheres a gente tem ali hoje decidindo isso? E aí eu acho que é esse ponto. Eu entendo o que você está falando e concordo, porque de alguma forma nós, como mulheres, temos esse papel, sim. Eu também tenho um filho homem, e o meu filho homem é muito interessante, porque ele é uma criança que ele vem com várias questões de machismo, várias coisas, e eu tenho que falar, não é assim, então, porque, né, a gente acredita muito, como nós acreditamos na reencarnação, eu penso... Talvez ele tenha sido um homem bem classicamente machista numa outra encarnação, porque ele é bem novinho. Mas eu tento trabalhar muito esse olhar. Então, acho que sim, é um papel nosso como mãe, né? Só que não é só a mãe que educa. Então, meu marido, como o homem e o pai, ele também tem que dar esse exemplo. E é o que ele faz e que eu acho que é muito positivo. Mas quando a gente expande isso para a sociedade como um todo, a maioria das pessoas que estão nos movimentos de poder e que têm o poder de decidir, Jorge, são homens. E aí, nesse lugar, é muito difícil, porque é aquilo que eu estava falando. Eu preciso abrir mão do meu privilégio para poder educar. E eu acho que, na verdade, no fundo, a gente já teria como ter aprendido, porque Jesus foi essa pessoa e a gente não aprendeu com ele até agora. Paula, aqui a gente observa, você vai no shopping, você vai por aí, você encontra aquelas lojas de produtos para as mulheres, de beleza para as mulheres, aos montes. O homem não tem nada disso. Que mais? A gente vê que muitas mulheres se preparam, se cuidam para sair para passear. O homem não, ele bota lá uma calça com o fundilho lá embaixo, de chinelo, de qualquer jeito. Isso aí não é causa da violência, de o homem se sentir inferior? No fundo, ele sente que a mulher está se preparando para uma série de coisas e ele está relaxado, tá com as barbichas tudo de qualquer jeito. Isso Rui, não... mas ó, desculpa me interromper, mas o que a gente está vendo hoje está diferente, eu acho, né? Por quê? Porque os homens estão tudo sarado, estão tudo arrumados, estão tudo com sobrancelha feita, estão tudo aí. Você está falando de nós. Você está falando de nós. Não, os que estão chegando, os que estão por aí, são tudo bonitinho. Entendeu? Não, mas esse feminicídio não é causa de, justamente da mulher se preparar e o homem não? Não, eu penso. Mostra o Piero no foco aqui, por favor. Olha lá, boa, cabelinho para trás, a barba, ah, não, a barba é, dele Piero, é perfeita, é. A barba dele é perfeita. Olha lá, entendeu? Pra quebrar os preconceitos. A sobrancelha aí, dele também. Tá barba feita, toca assim. A sobrancelha dele é o homem tá feita, moderno, né? Tá aqui materializado. Vai todo dia pra academia para mostrar o peito, né? Vem, é. Até então, meu filho que tá com 50 e poucos anos, vai na academia, volta então. Moído, vai na academia para assim. Bombar, né? Mas isso é bom. Uhum. O que eu acho, assim, quando você traz isso, daí eu quero que a Jéssica traga uma visão ainda mais aprofundada, mais no lado psicológico, mas da minha visão de que estou muito nesse universo corporativo, lidando com muitos homens e mulheres ao mesmo tempo, eu não acho que... Eu não vejo que o feminicídio poderia ter qualquer questão com relação ao fato da mulher se cuidar e do homem não. Na minha visão, é algo muito mais complexo do que isso. E aí, sim, pode estar enraizado no olhar de que a minha mulher ela tem um nível de importância ou ela é incrível, e como ela é incrível, eu quero que ela seja uma propriedade minha. Eu acho que o feminicídio ele caminha mais para esse lugar de ser uma propriedade, como exatamente no machismo que eu não posso ser eu. Eu sou uma coisa, como eu sou mulher, eu sou uma coisa dessa pessoa. E ao momento que ele perde essa coisa, ele acha que é incapaz de, né? Não é porque ele ama, não é porque ele me quer bem, não é porque ele não sabe viver sem mim, é porque ele acha que eu sou propriedade dele. Então, se eu não estou com ele, então eu não mereço estar nesse plano. Então, eu acho que entra mais nesse caminho e que, assim, seria muito... muito, talvez, raso a gente olhar só por essa questão da autoestima, sabe? Eu acho, até porque tem uma coisa que a gente sempre brinca, né, Jéssica, que é muito, e a gente viveu muito isso, às vezes a gente atendia muitas mulheres, né? E nesse processo com mulheres, uma coisa que ficava muito clara é assim, às vezes o homem se apaixona por aquele brilho que a mulher tem, e aí ele começa a namorar com ela, e aí como talvez ele seja inseguro de mim, aí a Jéssica deixa para ela aprofundar nisso, mas como ele é inseguro de si mesmo, ele, na verdade, ele vai tirando o brilho dessa mulher. Ele não quer que ela brilhe para os outros. Então, ele vai começando a tirar, a ponto dela ficar tão sem brilho que ele olha e fala, ela não é mais a mesma. E ele mesmo larga dela. Então, isso acontece, sabe? É. Mas, Jéssica, enfim... É, porque nós tínhamos aqui a Vera Molina, ela tinha um grupo de mulheres que ela fazia reunião, que era justamente as mulheres, depois dos 35 anos, ela parece que perde o interesse... perde o brilho, não está mais preocupado em se arrumar. E ela, então, tinha esse grupo para fazer com que as mulheres tivessem autoestima, né? Uhum. É isso, está muito relacionado ao valor que eu dou para mim mesma, né? E o homem também, o se cuidar. Por isso que é muito legal hoje a gente ver os meninos se cuidando, né? Querendo cuidar da saúde, do corpo, da aparência e entendendo, né, que o autocuidado é uma relação comigo mesmo. Então, eu tenho que gostar do que eu vejo. E isso é para o homem e para a mulher. Entrando nesse lugar, né, da questão do feminicídio, tem muito mais relação com o que a Paula traz, que é do poder, né, da propriedade, do poder, da necessidade. O homem não está dando... Esses homens, né, não estão dando conta de lidar com um ser que tem vida própria e que tem espaço, que é a mulher. Então, hoje, a gente luta muito, né, para conseguir expandir a nossa rede de existência no mundo e de valorização. Então, essa autoestima, esse olhar para si mesmo de cuidado, a mulher ela não aprende também ainda a ser valorizada. Ela ainda é objetificada em qualquer coisa, em bonecas, em redes sociais, em roupas, em qualquer coisa, a mulher objetificada, sempre por desejo do homem. Então, assim, é muito complicado nesse sentido, né? Jéssica, desculpa. Imagina! Estou ansioso para fazer a pergunta, claro. Porque eu fico olhando para ela. O legal do programa ao vivo é isso, você fica olhando para a pessoa, porque a pessoa percebe que você quer... Quando o programa é remoto, o convidado está lá, ele não sabe o que você quer perguntar, né? É verdade. E as mulheres, são machistas? Muito, muito. Isso que eu estou percebendo. É estrutural, fala, né, Jorge? A gente não tem como fugir em qualquer lugar que a gente vai. Assim, qualquer lugar. É na religião, é no centro, é em casa, é na família, no trabalho. É estrutural, né? Então, assim, o que as mulheres estão lutando? A partir da minha consciência de entender que isso me faz mal, que isso está me objetificando, que isso está me desvalorizando, eu não aceito mais. Então, é esse não aceito mais que causa todo esse desconforto. Porque, se eu não aceito mais, então quer dizer que eu tenho que mudar? Quer dizer que o outro vai ter... e aí, como é que vai funcionar? Vou pegar um exemplo bem simples, que são os afazeres de casa. Até então, as mulheres sempre fizeram tudo. Trabalhavam fora, chegavam em casa, cuida de filho, cuida da casa, continua limpando. E o homem sentado no sofá cansado. E o homem tinha direito de ficar cansado no sofá. E a mulher não tinha direito, não que eles não tivessem cansados, os dois. Né? E hoje, as mulheres, algumas mulheres, conseguem falar, não, eu não faço. Sem medo de deixar de ter valor por conta disso. E aí o homem fala, poxa, ele sai daquele lugar que eu estou cansado, e vou ajudar também. E entende, quando a relação, né, quando eles conseguem dividir as tarefas, eles conseguem perceber que eles se ajudam. E esse se ajudar traz um bem-estar. E aí esse bem-estar faz com que eles possam ter uma comunhão muito maior em casa, porque um ajuda o outro, um valoriza o outro. Ou seja, eu valorizo você porque você me ajuda, eu te valorizo porque você me ajuda, nós somos juntos, a gente vai muito mais longe. Então, a gente acaba muito mais cedo, a gente vai dormir muito mais em paz, sobra tempo para um jantar romântico, sobra tempo para a gente namorar, sobra... Entende? Porque você dividiu. Enquanto você escraviza alguém, seja lá quem for, você tira o direito dessa pessoa viver. Então, é uma relação muito de construção mesmo, né? Aí eu volto de novo no começo da história. Isso aí não devia ser função do Estado também, já? Mas quem faz o Estado, não, Jorge? Eu sei, mas função do Estado é assim. Você ter na escola, no ensino fundamental, a Jéssica, para chegar e falar essas coisas para as pessoas, para falar para todo mundo. Devia. Sabe? Então, é isso que eu acho. Então, ajudaria a mulher continua mais. brigando. É ela que está impondo isso. Não está errado, de jeito nenhum. Sim. Mas é ela que está fazendo mudar uma situação ainda sozinha. Exato. Né? Porque eu não... A criança não aprende isso na escola. E é isso que eu estou falando. A mulher, ela se vira sozinha e ninguém está preocupado lá na escola com os garotos. Aí você tem os garotos de 20 anos, 30 anos, do jeito que a gente está vendo aí. Que é muito mais feminicídio, muito mais machista do que a minha geração, do que a geração do Rui e tudo. Porque, não porque nós não fôssemos mais machistas, mas porque as mulheres estavam acomodadas. É isso, né? A situação era essa. Mas quando o negócio pegou fogo, aí os machistas eclodiram mesmo e viram essa confusão que a gente está vendo aí. Né? O Ari mesmo tinha colocado aqui, quer ver? Ó? O Ari Rangel. Fala aí, Carlinhos, essa. Bom dia, vivencianos. Bom dia, meninas. Apenas no ano passado, no Brasil, morreu uma mulher a cada 6 horas vítima de feminicídio. Como combater o machismo arraigado na nossa sociedade? Nossa, excelente. Adorei. Pergunta. E tem muito a ver com o que o Jorge acabou de trazer. Eu penso assim, eu acho muito importante, as mulheres elas vão continuar lutando, elas precisam continuar lutando, mas quanto mais homens tiverem essa consciência de que é uma relação de seres humanos nos ajudar, vai precisar. Eu tive até uma situação há pouco tempo onde uma pessoa, uma mulher, trouxe uma dificuldade que ela estava tendo na própria casa dela, assim, de pessoas de fora que viriam na casa dela e que passavam a bebida para o marido dela, mas pulavam ela. E aí, como que você lida com isso? Aí eu trouxe, traz seu marido. ele vai precisar te ajudar. Porque ela está sozinha num grupo de homens. Uhum. E se você não tiver o apoio, vai ficar. A gente vai continuar lutando, porque eu acho que, o que a mulher não pode parar de lutar. Né? Ela não pode parar de falar, olha, aqui dói, aqui você é meu espaço, aqui você não tem direito. Isso ela vai precisar continuar falando. Então, a gente continua ensinando as meninas e as falar o não é não, o não quero, toque é não toque. Né? Eu quero ser ouvida, tal. Mas também precisamos pedir ajuda aos homens que têm consciência. E não é proteger a mulher. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de respeito, de olhar para o ser humano como ser humano. Nós não somos inferiores, nós não somos superiores, nós somos iguais na cadeia, né, dos seres humanos. Então, o que a gente quer não é eu preciso de um homem para me salvar. Não, não precisamos de homens para salvar. Né? O que a gente precisa é que o homem também consiga ter essa consciência e ele também consiga se posicionar. Vamos ouvir. Que isso? Né? É colocar. E sim, a gente precisaria ter força do Estado. A gente tá... Quantas mulheres estão no governo? Quantas mulheres estão em cargos de liderança? Pouquíssimas mulheres ainda. Então, é muito difícil a gente conseguir instalar isso numa educação se para os homens não fizer sentido. E, de vez em quando, aparece uma que podia ajudar, atrapalha tudo, né? É. Pessoal, vamos falar aqui quem está ligadinho com a gente e a gente vai para o intervalo já. Peraí. A Irene Maria do Nascimento está aqui desde o comecinho, né? Desejando um bom programa e também agradecendo pelo livro que ela ganhou, o nosso livro que ela ganhou semana passada. Ela mandou até uma procuração para a Tiana pegar o livro para ela lá. Está muito querendo conversar com a Irene, mas ela... Ela está em Campinas. Ah, está em Campinas, porque Campinas, nós fizemos faculdade junto, né? Uhum. E eu queria revê-la. Uhum. O Carlinhos da Camel, não é importante, isso aí não precisa falar. A Marli Alexandrina, a dona Marli, está dando um bom dia aqui para a gente, muito aprendizado. O Iramir, nosso amigo Iramir Max, lá de Salvador. Um grande abraço para o Iramir, viu? Você viu como é que ele estava bonito ontem no depoimento falando de mim? Aquela roupa azul. Gostei, viu, amigo? Meu irmão, muito obrigado, viu, pelo que você pensa da gente aí. Muito obrigado mesmo. Muito bacana. Essa semana eu estou colocando seus livros no correio. Né? O senhor Rodolfo Alexandrino também, desejando um excelente programa. O Anderson Mariano, dando um bom dia. O Leandro Ribeiro, bom dia, vivencianos, amor e paz. A Neide, nossa amiga Neide Cristina, estava lá também na AME. Ontem ajudando a gente, que ela ajuda, ela trabalha lá na AME também. O Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte. O Ari, meu amigo, um abraço. O Ari Rangel, nós fizemos pergunta. O Arnaldo Delpino, professor Arnaldo, que esteve com a gente também ontem lá no programa. Ele, Arlete. O Alexandre Querido, bom dia também, Alexandre. O Milton Baruel, grande abraço para o nosso irmão hoje Milton. Hoje é aniversário dele, viu? Deve estar marcado aqui, exatamente. Com certeza. Pracinha do Jardim Maringá? Uhum. A Irene, mais uma vez, entrou aqui com a pergunta. Daqui a pouco o Carlinho faz a pergunta dela, na hora que a gente voltar, viu, Carlinho? Vai anotando as perguntas aí. A Sueli Castelo Branco também, dando um bom dia a todos. O Edson Andrade também, bom dia. A Érica Leandro, um bom domingo. A Tina Neca, a Antônia Varoto, que entrou aqui. O Oswaldo Barbosa Júnior, bom dia, vivencianos. Lá vamos nós para mais um abençoado programa. O Pinheiro também não tem importância nenhuma. Antônio, abraço a Jéssica e a Paula. Sempre muito bom ouvi-las. Né? A Irene está aqui também com mais uma pergunta. Presta atenção aí, hein, Carlinho, para não esquecer as perguntas. A Antônia dando parabéns, Jorge, pelo novo. A Antônia fica me chamando de senhor Jorge. Vê se pode. Né? Antônio, me chama de Jorge. Lá em casa, nem meu sobrinho chama eu de senhor, é tudo Jorge, a vida toda. Mas aí o pessoal olha para minha cara e fica me chamando de senhor, fazer o quê? A Antônia, ela está dando os parabéns pelo novo livro, lindo. Falar de Jesus, levar Jesus e viver Jesus é nossa tarefa, missão e desafio. Obrigado. O Marcos Sugai, nosso amigo Marcos Sugai lá de Santos, também mandando um abraço, está parabenizando pelo livro também. Tiago Borges também, deve estar lá em Feira de Santana. Desejando, né, também dando parabéns pelo livro. A Marta Gonçalves, bom dia, abençoado domingo. O Marcos Sugai, também uma pergunta, certo? Olha, você vê, já tem um monte de pergunta. Antônio está colocando aqui, em um movimento que percebemos nos homens a demonstração de carinho, cuidado com ele e com os outros, menos força e mais inteligência para resolver questões, a divisão de tarefas caseiras é paz solo. Antônio está falando opa, mais uma pergunta. O João Ramalho também. Antônia, mais uma pergunta. Está cheio de perguntas. A Tiana, que esteve lá com a gente ontem, Sebastiana Galdino, Nascimento, bom dia. Meninas lindas aí também. A Irene, mais uma vez aqui. O Jamil Lima, de Maricá, lá do Rio de Janeiro. Bom dia a todos, que Deus proteja sempre. Antônia, temos clínicas, aquela hora que a gente estava falando dos homens se arrumarem, né? Falou, temos clínicas especializadas em estética masculina e outras tantas atende mulheres e homens. Excelente. Isso, a gente vai lá, eu e o Rui, e o Calinho. Né? tem gente que não tem mais jeito, não dá resultado. Eles fazem restauração, é milagre. Exatamente. A Miriam e o Rui, bom dia, família vivenciana. Web Rádio Sementes do Amor, bom dia. Falou para mim, fala para Antônia. É o pessoal da Web Rádio que está falando, viu, Antônia? Fala que o senhor está no céu. Isso, não, isso aí também já virou moda falar isso, né? O Rui também, o pessoal, seu Rui, né? Pessoal, com você. Ah, comigo? Não, mas é bom ter respeito, né, Jorge? Então, pessoal, passa todo o respeito pro Rui. Comigo é sem respeito. Pensando no seu cardinho. Passa tudo pro Rui. O Mazala, nosso amigo Mazala, esteve conosco ontem lá também. Vivenciamos um bom programa. Parabéns às nossas irmãs, o Adolfo Mazala. Piero, vamos para o intervalo com a música Almas Claras. Vamos para o intervalo, Palma, gente. Palma Sonora. E na volta do intervalo, teremos muitas perguntas. Isso. Inclusive, o Aécio César tem uma pergunta em áudio. Ah, legal. Tem do Aécio legal. Aqui também, o Aécio em áudio. Tem... Na hora que voltar, você já faz a do Aécio. Maravilha, combinado. Deixa eu pegar água. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Sinto o sol queimando, minha face agora é luz. Meus olhos que procuram ver a vida encontram alegrias. Crianças que carregam seus sorrisos como talismãs. Cantigas que se ouvem nas esquinas, ideias amanhã. Somos almas claras, almas sonoras, somos vida. Somos almas claras, almas sonoras, somos vida. Pessoas que caminham pelas ruas, fazendo seu roteiro, com mãos que tanto fazem, tanto criam, criando o mundo inteiro. Nem bombas, nem tragédias, não há fome, não, não, não somos mais guerreiros. Quem sabe se eu juntar o seu destino a mim, o amor será verdadeiro. Somos almas claras, almas sonoras, somos vida. dores de dor. Não quero mais matar a flor. Não quero ver os velhos mendigando um pouco de calor. O mundo somos você e eu. Bondade somos você e eu. Verdade somos você e eu. Somos vida. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com a Jéssica e com a Paula de Biagi, que são especialistas em inteligência emocional e também em autoestima. São voluntárias da Fraternidade Espírita Pequeno Tempo de São José dos Campos. Tem pergunta? Um monte? Então vamos. Então, vai fazer a primeira pergunta é a do Aécio César. É, o Aécio tem problema de visão, então ele faz por áudio. Por áudio. Bom, vamos lá, gente. Pergunta do Aécio, nosso assíduo ouvinte, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, tá? Vou pôr aqui no ar para a gente ouvir. Bom dia, a bancada do Vivência Espírita e as meninas entrevistadas de hoje. A minha pergunta é a seguinte: se Jesus viesse para o mundo como mulher, será que hoje o preconceito e o hominicídio seria o contraste das sociedades atuais? Obrigado a todos. Quer falar? Quer? Bora então. Eu penso que na época dele ele não seria ouvido de forma alguma, né? Então, assim, impossível ele vir como mulher na época dele. Hoje, um pouco mais, talvez tivesse um pouquinho mais de chance, né? Muito obrigada pela pergunta. Mas porque eu acredito que é muito nisso, né? A gente está buscando a evolução. Eu acredito que a sociedade ela não evolui, né? A gente não dá passo para trás, apesar de que no caos parece, né? No caos, quando está tudo ruim, tudo aparecendo, parece que a gente está dando 10 passos para trás. Mas eu não acredito muito, né? Não acredito nisso. A gente sabe que a gente só está aqui para evoluir. Então eu penso que hoje poderia, adoraria, né? Seria interessante. Já pensou se Jesus viesse hoje como mulher, talvez ele tivesse espaço para ser ouvido, né? E eu acho que tem muitas mulheres buscando isso. A Madre Teresa, por exemplo, quando vem e ela traz a palavra do amor, ela traz a caridade, ela traz o respeito, ela traz o não julgamento, ela traz tantas referências, né? Que Jesus nos trouxe. E não teve muito espaço, tem, mas você vê que não é uma relevância que, né, é tão grande a ponto de todo mundo entender e compreender. Então, ainda é uma luta nesse sentido. E quando falo luta, é porque existem muitos passos ainda para a gente conseguir chegar em algum lugar. É estratégia, né? A luta ela tem todo um processo, né? Não é só a violência, mas ela tem um planejamento, ela é estratégica, né? Para que você conheça os adversários, para que você possa ter um embate, você tem que se conhecer. Então, eu acho que é nesse sentido que a mulher ainda precisa de muita luta, né? Porque ela precisa ainda se conhecer mais, se colocar mais, ter essa relação com o outro, né, para que ela possa ter essa vitória, digamos assim, no sentido de ser tratada como ser humano. Né? E só um comentário sobre isso, que só para complementar o que a Jé está falando, que eu acho que é importante de fazer um adendo aqui. Você trouxe a questão da luta, né? E luta, é claro que nunca... dá sempre uma impressão de que alguém vai ganhar. Mas é que ainda a gente... os homens ainda nos veem como estando... se eles abrirem mão dos seus, das suas visões e da maneira como o mundo é feito, ele vai perder. E, de alguma forma, não é que ele vai perder, mas é que também a gente vai poder ganhar junto. Eu acho que essa seria uma ideia. Então, talvez o machismo ele seja muito mais um desafio e um problema referente ao homem do que à mulher. Porque, na verdade, a gente é a vítima, a gente é quem sente isso na prática. E, talvez, pela própria estrutura, a gente também se tornou muito machista nesse movimento. Então, hoje, a ideia é que a consciência... Lembra que eu falei da consciência da inteligência emocional? Eu acho que a gente está nesse movimento, a gente começou a ter consciência. Só que quem tem consciência? Quem vive isso? Que é a mulher. E a partir disso eu preciso ter o controle ou trabalhar através do outro para ajudar o outro a ser meu aliado nessa batalha, nessa luta, que não é exatamente uma luta com o objetivo de brigar. Eu acho interessante quando as pessoas falam, mas o feminismo... E, de novo, eu repito, eu não sou feminista. Acho que a gente gosta da visão, mas nós não somos ativistas. Não é essa, pelo menos não é de jeito algum minha praia. Mas eu super entendo o processo. Porque eu acredito que muitas de nós não conseguem fazer o que precisa ser feito da maneira como poderia ser feito com amor e com afeto. Porque Jesus, que veio com amor e com afeto, não foi ouvido em muitos aspectos. Então, o que dirá nós, seres humanos comuns? Né? Então, acho que por isso que, infelizmente, a gente tem... ninguém quer lutar porque precisa ou porque gosta. É porque talvez hoje, nesse momento, seja o único caminho que a gente está encontrando. Mas é o melhor? Acho que não. Eu também iria muito mais pelo amor. Mas aí, de novo, nós humanos aprendemos mais pelo amor ou pela dor? Isso aí já está totalmente relacionado. E com relação àquela fala do Rui, que diz, por trás de todo grande homem existe uma grande mulher, quando nós mudarmos esse preconceito e colocarmos a mulher ao nosso lado, exato, e compartilhar os mesmos ideais, os dois vão crescer. E a vida à volta muda e melhora. Porém, ainda tem o preconceito feminismo, que tem por obrigação conquistar. E tem o homem, que tem por obrigação não deixar a conquista ser efetivada. Aí nós vemos ambas as partes lutando para nada. Que ninguém vai sair vencedor. E um combate ninguém vence. Os dois são perdedores. E enquanto nós não sentimos isso na carne e no aprendizado, nós não vamos evoluir. A Irene tem uma pergunta para você aqui. O mundo é machista? Os homens não aderiram ao movimento de dividir com as mulheres as tarefas domésticas? Olha, vou falar da experiência que eu tenho. A tarefa doméstica é só um símbolo, é um único ritual, porque está muito além disso. Eu conheço muitos homens machistas que lavam uma louça e lavam achando que eles estão ajudando os outros. E não é ajudar. A casa é sua, tanto quanto da mulher. Então, eu vejo assim, existe muito... isso é só um símbolo. Então, assim, eu acho que o mundo é machista mesmo. E isso, o mundo, eu estou falando, inclusive, de nós, a maioria de nós, mulheres. A gente viveu... eu estava comentando aqui na hora do intervalo, né? Hoje eu estou de vestido aqui e eu trabalhava em banco. E, às vezes, eu mesma era aquela mulher que comentava quando eu estava de vestido indo trabalhar e falava assim, ai, hoje eu vim pronta para vender. E hoje eu olho para isso e falo, meu Deus, eu fui essa mulher que achava que eu precisava disso... diferente, porque nenhum homem fala isso. Ai, vim bonitão hoje porque eu vou vender. Entende? Então, isso era muito clássico dentro da nossa própria rotina. Então, a gente está falando de um movimento, gente, de... eu tenho 40, vou fazer 45 anos agora, mês que vem. Então, estou falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás. É muito pouco tempo. Então, o mundo está mudando. Hoje, eu trabalho com uma empresa de treinamentos com diversidade, inclusão. Então, a gente tem muito essas pautas. Então, eu vejo que há um movimento... de mudança, muito incipiente ainda, muito pequeno, mas ele já começa a acontecer. E uma das coisas muito relevantes para esse movimento é a gente ter essa primeira consciência. Sim, o mundo é machista. E aqui não há julgamento. É como foi. Agora, o que nós podemos fazer para que ele não seja mais? E aí é um trabalho de todos nós. Então, a mulher, num primeiro momento, com a consciência, e aí, quando eu tomo consciência, eu fico brava. Aí é isso, acho que essa é uma sensação que dá, que você fala, gente, é igual aquela mulher que viveu uma relação tóxica e que, de repente, ela se dá conta de quanto era tóxico. Isso nos dá um sentimento interno de raiva, de revolta, de falar como é que eu me coloquei nesse lugar? Por que eu fiz isso comigo? Onde estava a minha sensibilidade de me perceber como ser humano e valorizado? Então, eu acho que existe esse primeiro momento. E aí, a partir daí, é... Então, se é difícil para nós, como mulheres, que vivemos e sentimos isso na pele, imagina para o homem que, na verdade, está numa posição extremamente confortável. É. Então, eu acho que é um caminho. A gente está muito no começo disso ainda, sabe? Entendi. Eu estava ontem assistindo o filme de Abraham Lincoln. Sim, nossa, que briga para ele conseguir pessoas para votarem na 13ª emenda, que era justamente a liberdade para os negros. Que coisa terrível, né? Não só para o negro, como o voto das mulheres, deixar as mulheres falarem. Mas então a gente via aquelas pessoas religiosas, mas falando com uma certa convicção a respeito da Bíblia, do jeito dele, eu falo, puxa vida, temos que mudar mesmo muita coisa, né? A gente também vê, Rui, essa luta, né? Essa luta, quando fala luta, igual foi legal vocês terem falado, que quando fala luta, subentende-se que vai ter que aparecer algum vencedor na luta, né? Mas na humanidade apareceram lideranças femininas que foram destruídas, né? Sim. E não uma mulher, não é isso que eu estou falando. Estou falando uma cultura inteirinha. Dos druidas, por exemplo, é uma cultura inteirinha, que era feminista. Feminista não de feminismo, mas era a sacerdotisa que era feminina, né? Que, digamos assim, o deus de lá era mulher. Era deusa. É. Né? E Kardec era druida. Então a gente vê a evolução dentro da própria doutrina espírita desse lado deles. O maior valor que Kardec dava, por exemplo, para a esposa dele, né? O maior valor que ele dava para ela. E ela foi um braço direito fantástico para ele. E a gente, na hora que vocês estavam falando também do pensamento de Madre Teresa, eu lembrei do pensamento de Chico Xavier. Era totalmente igualitário. Você nunca soube de Chico Xavier ter alguma atitude que possa ter sido machista, em nenhum momento, né? Então, você pega assim, a sociedade até que tentou se estruturar em certos momentos, mas foi abafada também. No caso do druida, foi abafada. Eles foram totalmente dizimados, né? Sim. Dizimados mesmo. Quer dizer, você perdeu uma cultura inteirinha, que era uma cultura que talvez... Né, a única que salvou foi o pessoal da Mulher Maravilha, que ficou lá naquela ilha escondida, que não teve jeito, né? Aí não, mas teve que ficar na ilha, né? Teve que ficar lá na ilha, naquele lado. É bem simbólico. Quando aquele foi filme, descoberto, o que aconteceu? Quiseram dizimar. Então, a gente vê esse antiprogresso, digamos assim, da humanidade, que é abafar isso aí, né? Abafar o lado feminino mesmo, quando podia se estruturar. A cultura druida é fantástica, né? Tanto que a gente é herdeiro dela, né? Nós da doutrina espírita. Sim. E talvez seja por isso também que a gente tem esse conceito muito mais igualitário dentro da doutrina espírita, né? Na doutrina a gente ainda, por exemplo, eu sempre gosto de fazer essa colocação também, porque no movimento espírita existe, assim, digamos, 70% que é mulher, eu acho, na minha opinião, 70% é mulher. Mas não tem nem 30% das mulheres comandando os locais. Não é doido isso? Uhum. É isso que a gente fala. Assim, uhum. É essa dificuldade. Não tem como dizer que não temos ainda o preconceito hoje. Uhum. Né? Porque se tem muito mais mulheres, por que as mulheres não estão proporcionalmente nos cargos, né, de liderança? Poder, né? E aí fica um pouco mais difícil para a gente ter aquela mudança, Jorge, que você trouxe no começo, né, que isso deveria ser ensinado nas escolas, que isso deveria ser... É que eu penso muito que o feminino e o masculino não são iguais, né? Mas eles compõem a mesma coisa, que é o ser humano. Então, a gente poder tratar as pessoas, quando a gente fala, a gente quer direitos iguais. Eu não quero ser igual ao homem. E esse foi o grande problema, eu acho, o que confunde as mulheres e os homens. Porque as mulheres, quando elas tentam, né, e foram lá na nossa história buscar esse lugar para ter direito, ela agiu como homem. Então, era na briga, no enfrentamento, ela teve que se mudar para conseguir ter alguma característica do masculino, ou seja, ela precisou dar mais vazão à energia masculina dela para ela conseguir espaço. E aí, na verdade, ela está fazendo a mesma coisa. Então, quantas vezes vocês não ouviram? É um homem vestido de mulher. É um homem que está de vestido. Quando? Por quê? Porque ela não é... A gente ainda não conseguiu, né, na minha percepção ainda... É ser tratada com respeito de ser humano simplesmente por ser mulher. Se eu não brigar, se eu não xingar, se eu não tiver essa agressividade, né, que a gente percebe que não há um espaço. Não, é que você me falou isso, você me fez lembrar muito de uma questão, que daí é onde entra o preconceito. Olha que interessante, porque pensando no universo mais corporativo, você falando me veio exatamente clara aquela situação em que acontece, que aí é onde a gente fala do preconceito. A mulher se tornou e teve um comportamento mais conhecido e caracterizado como sendo do masculino, por exemplo, essa agressividade, essa assertividade e tal. Só que aí a mulher faz isso num ambiente cheio de homens que fazem isso o tempo todo. E aí ela é considerada louca, ela é considerada, ai, que grossa, é como se... Ué, mas se fosse um homem fazendo, ninguém falaria que era algum problema. Mas como foi uma mulher, e aí é de novo, a gente está enraizado nessa caixinha de que a mulher tem que ser cordata, boazinha, tá, como se isso fosse o padrão da mulher. Mas não é um padrão, nós somos seres humanos, então, na verdade, não somos iguais. E aí vocês se colocam, né, vocês aí pensando nos homens, eles se colocam nesse papel de que eu sou só o provedor, então eu sou o que chega cansado em casa e preciso descansar. E hoje, no mundo atual de hoje, que a maioria das famílias quase no Brasil são feitas por mulheres solteiras, que precisaram também sair para trabalhar para poder dar conta da sua família, e aí ela chega em casa e quando ela encontra um parceiro, ele acha que é ela quem tem que fazer tudo. Ué, mas ela também estava trabalhando o dia todo, entendem? Então, assim, aí é onde nascem esses preconceitos, quando eu acho que eu sou diferente. E, assim, eu sou diferente, mas os meus direitos, as minhas obrigações como um ser de família, como um pai, como uma mãe, como são iguais, porque é igual. Hoje eu sou casada com um marido que eu brinco que ele é mais feminista que eu. Porque se eu falar para ele, se eu falar para o Raul, por exemplo, ah, obrigada por você ter me ajudado, ele vai falar assim, ele fica bravo, ele fala, como assim ajudado? É minha casa, é minha família, são meus filhos. Então, a gente tem construído. Agora, foi assim há 21 anos atrás, quando eu estava com ele? Não, a gente também foi se mudando. Então, eu acho que é essa educação nossa como mulher que ajuda, mas eu preciso ter um aliado. Como eu estava falando aqui, né? A gente estava vendo aqui no intervalo, esse papel de ser aliado. Então, como eu posso ser um aliado? E aí, eu acho que esse é um convite para homens e mulheres. Mulheres olharem para sua autoconsciência e se perceberem. E homens olhem e falem, como eu posso ajudar nesse processo? Que a mulher tem que ter o equilíbrio, né? Se ela for se vestir, ou ser muito... Nossa, ela é masculina, ela... Né? Ou então, se ela se veste muito feminina, se ela se maquia demais, nossa, mas ela é muito mulherzinha. Então, principalmente no ambiente de trabalho, a gente é obrigado a encontrar o equilíbrio. Muitas vezes você não pode ser você mesmo. Como você falou, ah, eu preciso colocar um vestido, né? Hoje estou pronto para vestir. Quer dizer, eu sou uma pessoa que vou fazer visita, eu trabalho em banco também, de calça social e uma camisa polo. Nossa, mas ela não está bem vestida para ir no... Então, é muito engraçado. E o homem é comum, né? Colocar uma calça jeans e uma polo está lindo, mas a mulher não. Ela tem que se vestir de salto para poder... Então, é muito difícil para a gente, principalmente no ambiente de trabalho e banco, que é bem agressivo nesse sentido. E masculino. E masculino, a gente é obrigado a encontrar esse equilíbrio, né? É, esse é um desafio. Um desafio. É, falar em Raul, ele colocou aqui, um beijo para o abençoado Vivência Espírita, vocês são fantásticos e trazem temas muito relevantes. E não esqueço de mandar um beijão para minha maravilhosa esposa Paula e minha irmã de coração, Jéssica. Ai, que fofo! Ele é muito feliz. Agora, eu só queria dizer uma coisa para você, Paula. Com relação ao Raul, você fez uma conquista. Você conquistou o seu espaço e deu liberdade a ele de manifestar a feminilidade dele que precisava compartilhar contigo. É, mas na maioria dos casos, as mulheres não permitem e os homens não aceitam. Essa é uma realidade que nós vemos hoje. É um machismo extremo, tanto do lado feminino quanto do masculino. E você conquista, mas pela sua habilidade, pelo seu potencial. Porque a maioria dos homens tem medo de perder os cargos para as mulheres. Porque, assim, se ela conquistar, eu perdi a minha vez, eu não tenho mais isso. Porque entra nessa luta. Entende como é a questão dessa luta? Entra como se isso fosse um embate, Carlinhos, e não é. Na verdade, é um complemento. Nós somos juntos. Nós estamos ali para... Qual é o objetivo nosso? Construir uma família? E eu falo isso porque, no mundo adotivo, que é de onde eu venho com os meus filhos, a gente tem uma questão muito de muitas famílias homoafetivas. E são famílias incríveis, incríveis. Porque cada um ali, como são, né, do mesmo gênero, eles encontraram qual é o papel que eu faço dentro dessa família. E eles fazem isso com uma maestria muito maior que a nossa. Porque é isso, eu não tenho uma disputa de gênero. Eu sou ou dois homens ou duas mulheres, mas, assim, nós estamos ali como uma família. Então, o que, que cada um pode ajudar um ao outro? Então, de verdade, fazendo um adendo, a gente tem muito a aprender com essas pessoas que vivem maneiras diferentes de viver. Sim. Porque a gente se colocou nesse papel de que eu sou assim, eu sou o homem, eu tenho direito a isso, isso, isso. E, ah, eu sou a mulher, eu sou obrigada a servir. E aí, quando eu não quero, é onde entra essa luta. Então, ah, ela, normalmente são as mulheres, ah, estão sozinhas, porque não tem nenhum homem que as aguente. Não, não tem nenhum homem que seja aberto o suficiente como ela é para ver o diferente, para se conectarem. Acho pra que é um somar, pouco né? Isso. É, antes da pergunta, deixa eu falar, que a Antônia colocou aqui, senhor Jorge. Senhor de novo. É. Não, agora ela está justificando. Uma vez pai de aluna para sempre. Né? Daí ser muito difícil chamá-lo diretamente pelo seu nome. A Antônia foi professora da Juliana, da minha filha, né? Olha só. Era lá no CTA. E aí, depois de muitos e muitos anos, nós nos encontramos aqui no meio espírita, né? Aí, eu olhando para ela, falou: acho que eu conheço você. Você não foi professora? Isso, ela só deu aula um ano só, mas foi muito marcante pela técnica que ela usava, né, para ensinamento, né, das crianças. Então, ficou muito marcado. Aí, então, ela me chama de senhor Jorge por causa disso. Embora naquela época, né, Antônio, eu era um rapazinho, com certeza. Não era senhor ainda também, né? Era senhor só pelo fato de ser pai. Só por ser pai, é. Entendi. É, a Bárbara está aqui, ela vai fazer uma pergunta também. A Ronália Gonçalves, bom dia, meus irmãos, vivencianos, pais, que a paz envolva todos. É, a Bárbara tem um monte de pergunta também. A Bárbara que estava lá ontem também no evento. Muito obrigado, Babi. É a Bárbara Freima. É a Babi. Freima, né? É. É que, na realidade, não está escrito Freima aqui, está escrito Freeman. Freeman. É. Né? Bárbara Freeman. É. Uhum. É, a Leti, a mãe girafa também. Linda, eu beijo. Estou muito impactada com as meninas das três da rádio. Eu, agora a menina das duas. É, eu admiro o trabalho delas. Carlinhos, que frase rica. Mulher ao lado do homem. É isso mesmo, né? Ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher. Aquele com negócio certeza. De ir atrás é coisa de preconceituoso. É, Amanda Martins está aqui, inspirações demais. É, o Dinho, que esteve lá com a FIA também. Nossa, muito obrigado, meu irmão. Ele veio lá de São Sebastião para vir na apresentação do livro. Ele e a FIA voltaram para São Sebastião depois que acabou. Apresentação. Excelente família vivenciana de São Sebastião, começando a semana juntos. Arlete tem mais uma pergunta aqui. Depois, abraços carinhosos para essas irmãs tão queridas. O Dinho, parabéns, Jorge, pelo lançamento do livro lá na AME. A Ruth das Graças Silveira Marques também. Bom dia, vivencianos. Carlinho, vamos para mais perguntas? Vamos. O Marcos Gaio Gama, lá de Santos, tem uma pergunta para Paulo e para Jéssica. Vocês poderiam falar de Maria, de mãe de Jesus, talvez o símbolo feminino mais forte de todos os tempos? Sim, com certeza. Quer falar? Posso falar? É, eu penso muito, aliás, várias vezes eu penso nela, inclusive, ultimamente, porque meus filhos estão saindo de casa para fazer faculdade e eu estou vivendo um novo momento nessa fase. E eu sempre fico pensando, nossa, como que Maria aguentou passar por tudo que ela aguentou? Né? Como é que ela teve essa doçura de educar na infância, de cuidar, né? E essa sabedoria de deixar viver. E eu penso, né, quando a gente tem os relatos da relação deles, foi uma relação construída, né, de respeito dela a ele e ele a ela, muito forte, né? Ela continua tendo a vida dela, tem outros filhos, cuida, tem um marido, né? Ou seja, ela tem as funções de mulher, mas ela conseguiu, né, como mãe, dar espaço e abençoar o seu filho, né, e estar ao lado dele nos momentos mais difíceis, segurando. Porque eu percebo quando e aí, fazendo uma analogia que eu faço, né, assim, nesse momento, porque quando você vê o filho sofrendo, indo para a vida e sofrendo, sofrendo preconceito, sofrendo com a vida, sofrendo com o mundo de pedras de São Paulo, por exemplo, é uma dor tão grande que você quer tirá-lo dessa dor. E tirá-lo dessa dor, você tira ele do caminho dele. Então, e tira do que ele pode representar para o mundo. Eu fico pensando, olha a Maria, como é que ela conseguiu permitir esse espaço, essa vivência dele, né? E estar ao lado, e aguentar todo o preconceito que ela viveu, todas as dores que ela viveu, e estar ao lado do filho. E ele teve esse cuidado, e esse carinho, e esse respeito a ela em todos os momentos, né? Ele também a abençoa. Então, assim, realmente, para mim, é um dos modelos mais incríveis de mulheres, né? Eu gosto muito de Nossa Senhora da Aparecida, da história que ela representa também. E eu fico... Mas a Maria, como tem essa questão do filho, né, desse cuidado, e não foi qualquer filho, mas ela, não sei se... A gente sabe que sim, que saberia, mas a gente também sabe que ela também tinha o filho como a relação da maternidade mesmo. Ela queria também ser mãe, ela também tinha as expectativas dela frente àquele filho e as dores frente a ele, né? Então, eu penso que a dor dela foi triplicada por ser mãe. Emmanuel dá ao devido, reconhece, né, a importância desses espíritos. Não só de Maria, mas de Zacarias e Isabel, que são os pais deles também, e dos outros apóstolos que vieram exatamente preparar. Então, são espíritos da esfera crítica também, que vieram se preparar para Jesus chegar, né? Dá importância. Agora, Maria tem uma característica diferente. Por quê? Porque parece que as pessoas só prestam atenção em Maria, mãe de Jesus, né? E esquece de Maria depois de Jesus. Uhum. Que é aí que ela aparece, eclode, realmente, né? Então, quem pegar o livro lá, Atos dos Apóstolos, de Chico Xavier e Emmanuel, vai ficar emocionado com Maria. Tanto com Maria, mãe de Jesus, como Maria de Magdala também. Sim, que era, né, outra, maravilhosa. Então, aí eu falo para você a importância da doutrina espírita para a gente, para o ser humano. Porque ela traz essa valorização, a doutrina espírita traz a valorização. Porque quando você pega o trabalho de Maria junto com João Evangelista, né, que Jesus falou, agora sua mãe é ela e você é filho dela. E ela vai batalhar, todas as conquistas de Maria foram depois que Jesus desencarnou. Né? Tudo que a gente sabe de Maria, de excelsas mesmo, de pessoa, de espírito de luz, é depois que Jesus desencarnou. Uhum. Porque você pode ver, antes de Jesus desencarnar, ela foi correr atrás de Jesus, que Jesus estava lá no templo, lá falando, ela está desesperada, correndo atrás do filho dela. Depois, quando a gente sabe de Maria, é quando ela foi com os outros filhos dela lá, e Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Uhum. É isso aí que você fica sabendo. Sabe. E depois ela chorando lá, quando Jesus estava crucificado. Um espírito fraco. Uhum. Um espírito fraco, se você for imaginar. Entendeu? Agora, vê depois. Aí sim, aí você vai pegar a mulher mesmo, fantástica, que fez um trabalho fora de série dentro do cristianismo, de vital importância para o cristianismo. Mas aí é onde eu te digo, além do espiritismo, para além do espiritismo, onde a gente vê isso? Então é um desafio, porque isso é apagado. E aí, de novo, é apagado por quê? É apagado porque a gente vivia num contexto onde isso não é valorizado, onde a mulher não tem esse valor. Sim. Então, que bom que a gente, né, ainda tem essa capacidade de olhar como espíritas. Deixa eu completar, somos. Desculpa, Paulo, deixa eu completar a pergunta do Marcos. Tá bom. Certo? Aquela que está no WhatsApp. Ele falou assim: pessoal, tem um erro de comunicação crasso nesse movimento, que é lutar contra os homens. Uhum. O certo seria convencer ou trazer junto. Lutar implica em vencer e anular o outro lado. O feminino não simboliza a luta, mas sim o enlace, o carinho e a ternura. Esse seria o caminho certo para o movimento feminino, pois o movimento feminista já se perdeu e virou uma guerra. Isso é uma afirmação. Uhum. Vocês querem comentar? Mas, obrigada pelo seu comentário. Assim, eu discordo nesse aspecto que eu trouxe. Eu não acho que ele se perdeu. Aliás, eu acho que ele se perdeu cada vez mais enquanto a gente não olhar para ele. Porque eu acho que ele é de suma importância. Eu não estou dizendo que todo mundo é, que está dentro de um movimento como esse também já não está numa esfera politizada, que é onde eu acho que as coisas se perdem todas, para falar a verdade. Mas, olhando para qual é a essência desse movimento, é esse movimento de buscar o seu espaço. E aí, buscar o seu espaço, seria perfeito a sua colocação de a gente dizer que deveria ser assim, com afeto, num processo de convencimento. Sim, isso seria um mundo lindo se a gente aprendesse pelo amor. Mas a gente não está nesse nível de evolução ainda. Então, acho que esse é o desafio. Ainda, né? Então, não que a gente goste de lutar, porque a gente não gostaria, né? Com certeza. Mas, às vezes, eu acho que é aquilo, é um mal necessário. E como Jesus mesmo, como né, a gente sabe no Espiritismo, o quanto o caos é o que promove a mudança. Eu acho que a gente vive esse momento, que não é bom, não é o ideal, não é o evoluído como a gente gostaria de estar, mas se você for olhar hoje as quantidades de guerras que a gente ainda está vendo agora no mundo acontecendo, cada vez mais em ebulição, você fala, realmente a gente não tem evolução moral para conseguir dar frente às necessidades que a gente tem. Então, é uma pena. E aí, nós, enquanto espíritas, aí sim, eu acho que a gente tem um compromisso sério sobre isso. O que é que nós podemos fazer para ajudar nos movimentos? E outra coisa também, Paula, depende do lugar onde a gente está, né? Também. Será que quando a gente estava lá também, sendo homem ou sendo mulher, que os negros estavam brigando pra caramba, que era violência atrás de violência. Tinha Ku Klux Klan, tinha todas essas coisas aí, né? O pessoal matar eles, então tinham que se defender. Que lado a gente estava, né? Será que ele não estava achando que estava errado também? Não, esse pessoal não tem direito, não é gente. Né? Não é assim que faz assim a luta. Acho que a gente estava nesse lado, porque a gente está aqui, né? Então, acho que a gente não tinha evoluído mesmo. Então, era assim, desse jeito. Eu penso que tem que ter um ápice, sabe? Tem que acontecer alguma coisa. Quando você vai pegar da libertação da independência do Brasil também, que a gente só fica vendo Dom Pedro I pegar aquela espada e sair gritando independência ou morte, não presta atenção no que, o que foi a independência do Brasil. A luta que eles tiveram que fazer, né? A independência do Brasil se conclui lá na Bahia, não é aqui, não. Ele deu o grito do Ipiranga, o pessoal continuou brigando. A última resistência foi lá na Bahia. Inclusive, quando teve Joana de Ângeles, que foi enfiar a espada na barriga dela dentro do convento, porque ela dava guarida para os pessoal, para os revolucionários. Então, tudo teve isso. Então, é difícil você não ver um movimento que não tenha... Alguém tem que chegar e bater o pé, falando, oh, vai ou não vai, peraí. A gente tem coragem ou não tem coragem? A gente está passando por um monte de coisa assim no mundo. Ou você tem coragem ou você não tem coragem de enfrentar. E elas têm coragem de enfrentar. Elas que eu digo que eu não sei nem quem que é, né? Mas, e outra coisa. Vamos olhar, esquece do que a gente está vendo no sentido do feminismo, por exemplo. E vai olhar no lugar que não é ainda. No Oriente Médio, por exemplo. O que é a mulher no Oriente Médio? O que é ela lá? É bem diferente. Né? Eu tenho uma amiga que se converteu ao islamismo. Ela é muçulmana. E para ela faz todo sentido. E aí também eu acho que é uma relação de respeito. Eu acho que são povos e cada um dentro da sua cultura. O que eu entendo nós aqui dentro do Ocidente é que nós já estamos num processo diferente. Não digo melhor e nem pior, mas olhando do ponto de vista da mulher, é melhor, com a mais liberdade do que a gente tinha antes, mas ainda temos muito a caminhar. É, porque você tem que olhar o todo, né? Não só uma parte, mas a briga começa pela parte. A própria libertação dos escravos foi em países diferentes, foi indo assim. Aqui até hoje ainda tem. E, Jorge, e trazendo um pouco disso também, é assim, a gente não pode esquecer que somos seres humanos, né? E o ser humano, ele ainda busca pelo poder, né? A gente ainda não entendeu, como espírito mesmo, o que é o amor. né? Tanto que o amor é possessivo. Muitas relações você ouve: ah, eu te amo, por isso que eu não quero que você se vista assim. Eu te amo, por isso que eu não quero que você sorria assim. Eu te amo, por isso que eu não quero que você vá para lugar nenhum assim. Porque é uma posse, é um poder. E a mulher também é espírito, é ser humano, né? A mulher também tem esse lugar de poder, né? Enfim, da sedução. Então, quando a gente pensa na questão de qualquer guerra, eu entendo quando... Qual que é o nome dele? Marcos que fala, né? É o Marcos Gama. Eu agradeço o seu posicionamento. Acho que é importante a gente ter várias visões. Mas quando ele coloca que não deveria ser assim, é uma ilusão achar que o ser humano vai abrir mão do seu poder, do lugar que lhe cabe, de boa, só porque eu quero ser legal com o outro. Não, não funciona dessa forma. A gente não tem ainda essa competência da caridade, da generosidade, do amor, desse entendimento do todo, dessa reciprocidade, da troca, do ganhar junto. Ainda não faz parte, porque o poder... E o nosso sistema capitalista, o nosso sistema, onde a gente é todos os dias criados para deter mais... Para ser alguém, ou seja, eu preciso ter mais, ter para ser importante, eu preciso ter para ser ouvido, eu preciso ter para ter poder. Então, assim, como que a gente vai estar nesta sociedade falando de amor e vamos conversar, vamos ver se faz sentido para todo mundo? Não funciona. Mas só um adendo importante que eu estava lendo aqui, e o Gustavo coloca, né, para a gente ler o livro do Emmanuel, acho que a gente não tem ele aqui ao vivo, mas ele comentando sobre que, na verdade, a gente deveria olhar que a única, que não é o caos que promove a mudança, que é o amor. Eu concordo, de verdade. Essa é a minha filosofia de vida, inclusive. Mas o que a gente está falando aqui é exatamente... Sabe aquele processo que a gente ouve dentro no espiritismo também, que é assim, né? Às vezes, numa encarnação, você teria oportunidade ou teria como uma reflexão da sua jornada você ser assassinado. E Jesus falava um pouco, né? Ele tem uma frase que eu não vou lembrar bem exatamente como ela é, mas ele usava assim, que isso vá acontecer, mas que não seja você que vai causar, né? Uhum. Então, assim, ok, eu vejo muito do escândalo, nessa linha. Do escândalo. É, né? Então, do escândalo, perdão. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar disso? Então, eu vou trabalhar. Então, eu, Paula, no meu dia a dia, eu, como eu falei, eu não faço parte do grupo feminista, mas eu, como Paula, o que eu uso? Eu uso o amor, que foi o que eu trabalhei com meu marido, o que eu faço na minha vida, o que eu faço nas minhas palestras, o que eu faço no meu trabalho. Mas olhar para essa sociedade como um todo e achar que o amor vai ser capaz de tocá-los é um trabalho de formiguinha, que aí sim cada um de nós tem que fazer. É. Mas Jesus, alguém no universo está fazendo e está provocando esse escândalo. Legal. É nessa linha. Antônia Varotto tem uma pergunta. O feminicídio vem como negação ao movimento e à necessidade de impor o lado rude da educação ao masculino? Acredito que está bem ligado, né? Faz bem sentido. Porque é isso, eu não aceito que você tenha esse espaço, né? Eu não aceito que a mulher tenha esse espaço. Não, eu vou continuar mandando, até porque eu tenho mais força. Então, eu vou lá e te agrido, porque eu sou mais forte. Então, com certeza, infelizmente. E aí, eu entendo também essa questão do caos, mas eu imagino que a gente ainda, na nossa evolução espiritual, a gente tem, claro, cada um tem o seu nível, óbvio, né? Mas quando a gente pensa na massa popular, né? A gente ainda está como crianças birrentas. Sabe quando o pai tira... sei lá, hoje é o celular, a chupeta. Né? A chupeta. E aí a criança faz aquele escândalo e aí ela joga coisa. Eu acho que é nesse sentido. O caos é porque é essa dor, né, de movimentar, de sair do conforto, sair, não é a minha expectativa. E aí é uma guerra de expectativas. É nesse sentido, né? O homem tem a expectativa e, quando ele é frustrado, ele não quer perder aquele poder. A mulher tem uma expectativa e, quando ela é frustrada, ela também tem, né, essa forma de responder. Então, eu penso que, na nossa evolução, eu de verdade prego pelo amor, para mim, em casa, é isso. Mas eu já percebi, eu já tive que lutar muitas vezes de me impor, no sentido de não toque, não faça. Eu já vivi situações... de muito preconceito. Então, eu acho que é muito complicado quando a gente fala que não deveria ser assim o movimento, sabe? Tá, porque quando a mulher ela é abusada, quando a mulher ela é maltratada, ela é desvalorizada, por mais que o homem possa tentar entender isso, ele não vivenciou isso. Então, vai ser sempre um julgamento. E enquanto a gente estiver no julgamento, ah, eu acho que deveria ser assim, eu acho que não deveria assim, dessa forma está errado, dessa forma está certo, enquanto a gente tiver esse pensamento, ninguém vai ajudar ninguém. Porque eu estou num lugar onde eu estou com a minha vivência, com a minha experiência, julgando o que o outro está fazendo. Então, eu penso que eu não critico nenhum movimento. Eu não critico, eu não posso falar da dor de uma pessoa preta que vive um preconceito. Eu não posso falar da dor dela, eu não vivo. Eu posso falar da minha dor. E a minha dor como mulher, e é isso que a gente veio hoje trazer um pouquinho aqui, é até no sentido de, olha, mulheres, se coloquem, vocês são importantes. Nós somos importantes, nós somos seres humanos com muito valor. Nós temos uma capacidade de amar, de inteligência muito grande. Então, assim, não se deixem ficar quietas ou abafadas. Mas, homens, olhem, né? Nos vejam. A gente não pensa em, ah, vamos colocar que todo mundo tem... O homem tem que entender o que eu sinto. Eu não quero. Eu já tive relações com pessoas que não entendem o que eu sinto. E está tudo bem. Eu quero respeito. Não preciso que você entenda. Então, eu acho que essa relação, né, eu sempre cai no julgamento. E o julgamento, eu acho que é o pior... a pior característica, a pior coisa que a gente faz na vida é julgar o outro. Então, porque a gente não está dentro, né? A gente pode até colocar, poxa, eu faria de forma diferente, eu gostaria, que bom, faça. Faça diferente, né? Se você gostaria de fazer, faz. Está tudo certo. Neste momento aqui, nós temos alguns países ligados, Bélgica, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Brasil, é claro. Olha que legal. Olha só. Que bom. Uhum. Olha, que lindo, é. Pode fazer pergunta? Que demais. Aí não precisa. A gente nem consegue responder, mas está tudo certo. Mas muito legal. Eu tenho duas perguntas da Bárbara Freeman para vocês, a Babi. Bora, Babi. Do trabalho de segunda-feira. E ela pergunta para vocês o seguinte. Vocês percebem a diferença no tratamento entre homens e mulheres em termos de liderança e autonomia no trabalho? Vocês acham que os preconceitos de gênero afetam as oportunidades de promoção para as mulheres no local de trabalho? Ai, essa eu vou falar com propriedade, porque eu trabalho nisso. Eu dou treinamento para liderança. Sim, totalmente. A gente sofre muito esse movimento. E aí tem duas questões muito importantes. A gente já caminhou, né? Então, a gente hoje, se você for pensar em alta liderança, que são esses lugares de maior poder dessas mulheres, a gente está falando aí que a gente tem em torno de 28% de mulheres, juntando todos os níveis de liderança. Então, melhorou, porque era em torno de 13, 14, há poucos, falando de 10 anos atrás. Então, já se melhorou. Mas ainda é muito incipiente. Então, por exemplo, eu sou muito chamada para fazer programas de aceleração de carreira de mulheres que precisam chegar, e por que que existe isso hoje? Então, por que que melhorou? Então, vamos falar de novo, não é pelo amor. Não. Melhorou porque existe hoje um sistema chamado ESG, que é uma pauta muito importante dentro das organizações. E dentro do ESG, a gente tem o S, que é o social, e o social tem pautas de diversidade lá dentro. Então, as empresas têm metas para cumprir com a quantidade de mulheres dentro desses cargos. Então, sim, caminhamos. Então, tá vendo? Ó, precisou ser pela obrigação. Mas que bom que caminhamos e que estamos caminhando. Então, isso é um fato. Então, sim, é muito diferente. Agora, no dia a dia, o que que eu vejo? E isso aconteceu em algumas empresas que eu acompanhei bem, bem de perto. A Jéssica falou do julgamento, e o julgamento é o maior desafio. Porque o nosso cérebro, ele julga em segundos. Você olha uma pessoa, em segundos você julga automaticamente o que que você acha dela. O que que é? Então, a gente nunca vai conseguir eliminar o nosso ímpeto e o nosso instinto, né, ser humano, de julgamento. A questão é, quando a gente fala desse julgamento que a Jéssica traz, é muito nesse olhar de, eu sei que eu julgo, mas abra minha mente para ver o que vem além disso. Esse é um convite importante. E aí, quando a gente pensa dentro de empresas, então imagina que eu sou um homem branco, dono de uma organização, CEO de uma organização, diretor de uma organização, e eu vou fazer uma contratação de um executivo que vai trabalhar comigo. Inconscientemente, que aí é onde a gente fala dos vieses inconscientes, eu vou tender a achar que um homem branco, se eu for hétero e ele for hétero, isso vai automaticamente me conectar com ele. E isso chama vieses inconscientes. Tem livros muito bons sobre o tema, super recomendo que a gente leia. E aí, nesse processo, então, não é porque ele faz por mal. E aí ele vem e traz para mim, ele entrevistou 4 pessoas, sendo, sei lá, uma mulher no meio dessas 4, e que tem a mesma característica de qualidades de trabalho, as mesmas competências. Ele escolhe o homem. E isso é enviesado, é natural. Então, não é. E o que, que é importante é que você primeiro tenha consciência disso, porque aí o que, que tem começado a ser feito? Eu me lembro de um estudo muito interessante que foi feito na música. Eles faziam audições para novos maestros dentro de uma orquestra. E eles só contratavam maestros, né, equipes, né, artistas, na verdade, músicos, homens, brancos. E aí o que eles fizeram? Pensando numa pesquisa social, eles foram chamados para participar de um evento onde, então, tá bom, vamos fazer essas audições às cegas entre homens e mulheres? E naquela época não tinha nem questões de raça, nada, era só gênero. E quando eles fizeram essas audições às cegas, incrivelmente ficou 50% e 50% entre homens e mulheres. Sendo que antes, quando eles estavam vendo, eles tinham 75% de escolha de homem. E aí eles entenderam que, realmente, a gente, quando eu não vejo, eu não enviezo. Porque é natural esse pré-julgamento automático. Então, o que, que eu vejo? O que, que ajuda, Paula, para a gente resolver? Qual seria uma das estratégias? São as vagas afirmativas, que muita gente condena. Ai, que absurdo a gente colocar uma vaga afirmativa para mulheres pretas. Uma vaga afirmativa para homens pretos. Uma vaga afirmativa para pessoas trans. Que as empresas hoje em dia têm feito mais. Essas empresas estão muito nessas pautas de ESG e tal. Por quê? Porque é isso. Eu preciso... Porque se eu sei que vai ser uma vaga onde um preto, uma mulher vão competir com um homem branco, é muito provável que um homem branco leve a melhor, mesmo tendo as mesmas competências. E aqui eu não vou nem entrar na questão de que, ah, mas tem mérito. Eu não estou dizendo, não estou desqualificando jamais o homem branco. É que a gente, quando fala de diversidade, ele é o topo, né? Ele é o que mais tem privilégios. Mas olhando para esse processo, é muito rico quando a gente faz essas vagas afirmativas, porque é uma maneira de eu tentar só atrair gente dentro de um perfil diferente, que eu não olharia naturalmente. Então, Paulo, é nesse sentido. O Leandro colocou aqui, nosso amigo Leandro, é o seguinte: eu faço o trabalho de casa e cuido dos filhos, e sou dependente da minha esposa. Recebo preconceito até de mulheres por não estar trabalhando. Nossa, é louco, né? É o que a gente acha um... Olha, honro você, viu, Leandro? Eu honro você, porque como mulher eu sei exatamente os desafios que você vive. Porque o trabalho que você faz, a dedicação que você faz, é um desafio. Mas é isso, que lindo que você se permitiu viver numa relação, uma escolha de quais serão os papéis que a gente vai desempenhar. E isso, de fato, só diz respeito a você e à sua família. Mas eu sei que você deve estar vivendo isso e como é triste. Porque o natural seria isso, a gente ter essa opção. A escolha, né? A função, quem vai exercer a função, tanto faz. Exercendo, né, o que a criança precisa, por exemplo, até um cuidador. Seja a mãe, sim, seja o pai, não importa, né? Ah, precisa de um provedor, precisa ter uma renda, precisa ter um sustento. Então, quem vai fazer a função... É uma escolha deles, né? E é muito, muito ruim essa questão do julgamento externo, e é muito comum, a Paula trouxe muito bem, assim, não tem como a gente não julgar. O que a gente pode é controlar o nosso julgamento e não expor. A gente não precisa expor ele o tempo todo, né? E é isso que ele vive, né? Por que que as pessoas vão tomar conta da vida dele? Poxa! E, Leandro, vou te falar que hoje, desde que eu entrei nessa empresa nova, né, quando a gente encerrou o trabalho da Três, na época, depois da pandemia e tudo mais, e continuamos com ele no nosso coração para sempre, mas eu precisei voltar para o mercado de trabalho, eu e meu marido tínhamos tido um problema financeiro bem sério, e aí eu precisei voltar. E nesse trabalho que que eu faço hoje, que é esse trabalho com liderança, eu viajo muito. Eu viajo muito, muito mesmo. E essa é a parte horrível do meu trabalho, porque eu não gosto de estar tão distante o tempo todo. E aí o meu marido faz essa brincadeira. Ele brinca que hoje ele é a mãe e eu sou o pai. E a gente faz isso. Quer dizer, eu até falo para ele que essa brincadeira nem é adequada, porque não é isso, né? Mas ele faz o papel da função cuidadora. Tudo bem que ele continua trabalhando, então a gente provê junto, na verdade, mas ele também precisou dessa ajuda. Então, hoje, para o meu marido, é muito natural. Quem pega e busca as crianças na escola é ele, quem leva na terapia é ele, porque não é sempre que eu consigo estar disponível para fazer. Uhum. Quando eu estou, eu faço. Mas ele faz esse trabalho como a parte que lhe cabe. E é muito legal, porque a relação com os meus filhos, com ele, ficou muito mais fortalecida, assim como eu imagino que é a sua. Então, muito bacana ouvir você. Mas, Paula... Me diga uma coisa, por que nós temos que ficar sempre falando que ele está dependendo da mulher, que ele é pessoa idosa, cuidando? Por que nós temos que ressaltar essas qualidades das pessoas? Do lado negativo, né? É? Do lado negativo, né? Isso. Por que tem que falar, não, aquele é um senhor de idade que está cuidando das crianças? Não, é um senhor. Por que aquele é uma mulher que está fazendo isso quando deveria ser o homem, né? E nesse caso aí, o homem está fazendo isso. Por que nós temos que ter esse preconceito? Não, essa, começa essa... a olhar o cara, né, Rui? Começa a olhar o cara como um vagabundo. É. Né? Ah, o cara só fica dentro de casa tomando conta. Pô, mas quando é a mulher, faz tudo, por exemplo. Mas a mulher é vista como vagabunda também. Meu quando Deus ela do só céu, cuida porque de o casa, trabalho que elas têm dentro de casa dia, é fora né? de série. Né? A mulher que é dona de casa, igual lá em casa, minha esposa é a dona de casa. Não trabalha fora. Eu vejo o sacrifício dela, eu vejo todas as coisas. E aí, quando é o homem? Passa a ser o homem, aquele que não serve para. Não tem trabalho fora também, né? Não, é aquele parasita que vive às custas da mulher. Você já ouviu muito isso. Sim, já. É. E era muito comum. E a mulher, quando vivia às custas do homem, era normal. Por quê? Porque esse era o papel ideal. É isso que a gente fala. É tudo preconceito. O etarismo é um preconceito. Você... A gente quer... E é interessante isso, né, Jéssica? Conhece isso melhor ainda, porque a Jéssica é psicóloga. E, assim, a gente tende para explicar o mundo, para fazer ele dar sentido, a gente tende a colocar as coisas dentro de caixinhas para que fique... como se eu conseguisse explicar o inexplicável. Então, eu acho que isso nasce um pouco dessa nossa necessidade. Sim. E aí a gente tem a necessidade de rotular. Então, eu preciso rotular. E aí, ó, eu não vou puxar aqui, nossa, nada pra coisa, mas lembra quando diziam que anjos não têm sexo? Então, quando você pensa nas pessoas que falam, né, os que não são cis agora, né, os não gênero, não binário, e não vamos entrar nessa discussão, tá, gente? Mas é só uma coisa que me ocorreu, é isso. Porque é isso, preciso dar um rótulo? Sim. Eu não posso ser só um ser humano? Que não preciso ser... Eu sou um homem hétero, cis, como a gente faz, né? Então, eu sou uma pessoa mais velha, um idoso. A gente etariza, a gente... Porque tudo é um preconceito. Sim. É como se eu precisasse colocar isso nas caixinhas. Tem um lado bom, que nos ajuda a explicar que isso aqui, por exemplo, é uma caneca. Então, ela ajuda a gente a entender o mundo. E a gente precisa disso como ser humano no nosso desenvolvimento. Sim. Mas a gente... coloca isso em tudo, e esse é o desafio. E aí é o quê? É um comportamento nosso. É, porque nós muitas vezes nós recebemos pessoas negras aqui na nossa rádio, mas a gente não fica perguntando por que ela é negra, se já sofreu preconceito, se já teve... Não, não é uma pessoa normal, como qualquer outra pessoa. E isso... Tem muita gente que fica, pô, mas a pessoa ela é negra... Nós tivemos aqui um psicólogo negro e nós não perguntamos para ele se é só preconceito ou não, quer dizer, deixa ele à vontade para ele falar o que ele acha que tem que falar. Então, nós não estamos preocupados com a cor da pele, com a idade, não estamos preocupados com nada disso. Não, você falou colocar em cada um dentro da sua caixinha, né? Aí eu queria convidar vocês para ouvir, não, para assistir o programa nosso aqui na segunda-feira com a Arlete, maravilhoso, com a Babi. Né, que é o programa que pensa fora da caixa. Então, sempre já fazendo essa referência maravilhosa. Né? É essa busca nossa, né? De evolução é sair da caixa. E vocês já foram convidadas para participar do programa? Ela está ouvindo lá o programa. Tem uma pergunta aqui para vocês agora, pode né, Karine? Com certeza. Pode convidar. E a pergunta dela aqui para vocês duas. A mãe girafa pergunta, as mulheres em situação de violência perderam a independência por conta da dependência financeira ou não? As mulheres Em violência. Em situação de violência, perderam a independência por conta da dependência financeira ou não? Eu imagino que ela vive num movimento. É que aí, para mim, ficou dúbia a pergunta, porque se é uma dependência financeira ou se é uma dependência emocional que ela está se referindo. Né? A mulher perdeu a independência emocional. Eu acredito que sim. Imagino que sim. Por conta da dependência financeira. Sim, ela se submeteu. Assim, tem muita coisa por detrás disso. Né? Para a mulher se submeter a uma relação de violência, ela não acredita que ela é um ser humano, então ela merece estar ali. Ela faz parte, ela é um objeto daquele homem. E ela não consegue, muitas vezes, ter estrutura psíquica sozinha para sair desta relação. Então ela repete, reproduz muitas vezes o que ela viu em casa. Muitas vezes é porque ela se culpa de ter entrado nessa relação e ela se mantém nessa culpa. Então, assim, essa perda da independência emocional é onde a gente fala da autoestima. Sim. Que, assim, ela não acredita nela, ela não se vê mais como um ser humano. E, acho que ela e não... o financeiro tem muito a ver. Muito. É o maior poder que hoje a gente tem na nossa sociedade capitalista é o dinheiro. Então, assim, uma mulher para viver sozinha, se ela não estudou, ela não tem uma profissão, ela abriu mão disso porque a profissão dela é ser mãe, a profissão dela foi ser dona de casa. Essas profissões não são valorizadas e remuneradas. Então, ela passou anos da vida dela, ela é excelente especialista em dona de casa, né, em ser, cuidar, mas ela não é bem vista no mercado de trabalho. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai comer como? A gente não ganha. Né? Então, sim, o viés financeiro, assim, a necessidade financeira faz com que muitas mulheres se tornem independentes e não saia dessa relação abusiva. Porém, entretanto, por antes já estar com a autoimagem, a autovalorização. Já... Você já deve ter ouvido muito essa frase. Ruim com ele, pior sem ele. Muito, muito. E é tão triste, Jorge, é tão triste, porque são pessoas que vão adoecer, são pessoas que são infelizes, que vão passar essa encarnação, né, acreditando que elas merecem essa vida ruim. É, mas, Jéssica, tem muitas mulheres também que se anulam para ajudar o marido. E depois chega numa certa período, o marido, você não serve mais, porque você não estudou, você não se dedicou, não fez nada. Tem muita gente que eu conheço. Daí ele procura, como é que é, que a gente fala muito, aquela cara metade... Alma gêmea. Alma é gêmea. Arruma um assim com uns 30 anos mais novo e fala, agora arrumei minha alma gêmea. Alma gêmea. É muito triste. Mas arruma a alma gêmea, com a mesma idade. Mas eu penso que ainda entra no que a Jéssica falou. Ela pode estar da idade que ela tiver, ela pode ter sido dependente do jeito que ela foi, mas se emocionalmente ela não foi dependente, ela vai e fala, vou trabalhar do que for, fazer faxina, vai lá na justiça e bota ele na justiça, dá minha pensão, e aí some ele, mete o pé nele, pronto. Mas ainda é tão difícil esse custo, né? Claro. Porque é isso, eu passei. Quem tá na vezes... pele é que sabe, é né? Isso. Muito difícil. Carlinho, mais uma pergunta, ó, nós estamos estourando o horário. Tá, não, eu tô só tenho que dizer aqui para vocês que o Ari Rangel tá dizendo: excelente o programa de hoje, com posicionamentos claros, justos e abalizados. E quem sabe o que está falando. Parabéns, meninas. Obrigada, gente. Adorei. E Antônia Varo dá um depoimento aqui, Jorge. Se você permitir, eu vou ler. Lê. Há 40 anos, Sebastião vive o lado cuidador com muito amor em casal. Todas as atividades em casa sempre foram nossas, do cuidado com a casa ao cuidado com as crianças, adultos hoje. E a Arete lê a pergunta. Fala também, né? Meninas, no consultório em atendimento de casais e ouço as justificativas de que o homem não tem agilidade e proatividade com a mulher. E como desenvolve-se esse modelo junto aos filhos? Junto aos filhos? Aos filhos. É, na verdade, ele vai precisar trabalhar isso primeiro com ele, né? Para depois ele conseguir trabalhar isso com os filhos. Ele não vai conseguir oferecer algo que ele não tem. Mas a proatividade é o que a Paula trouxe, tá? A gente falou no começo da questão da escuta, do entender, né? Entender que, assim, cada um vai ser um jeito. Não adianta esperar de uma relação do casal que os dois vão caminhar juntos, fazendo sempre as mesmas coisas juntos na educação dos filhos. Não tem como. Cada um tem um jeito e esse é o ganho, né? É um ganho você ter um pai e uma mãe, pessoas diferentes, com função de pai e função de mãe diferentes. A questão é que ali, quando chega no consultório, né, de casal, é para trabalhar essa relação. E essa relação bem instalada, essa relação cuidada, isso vai reverberar nos filhos. E aí você consegue dar bons exemplos no filho. Agora, por exemplo, na relação, o pai não aceita, ele não muda. É essa relação que o filho vai ter que ter com aquilo. E você vai ter que pensar se está disposta a estar numa relação que não muda ou não. E o homem também pensar, né? Às vezes a mulher é desse jeito, vai ser. Não, você assim, poxa, e aí, você quer estar nessa relação? O que, que isso significa para vocês? Porque a gente só pode passar para os filhos aquilo que a gente tem. Não tem como passar algo que não é, né? E isso é, eu acho que essa é a magnitude do ser humano. Somos diferentes, né? Podemos oferecer coisas diferentes. A gente está falando muito aqui dos direitos iguais, de ser tratado como ser humano. E cada ser humano tem uma individualidade. Cada ser humano tem uma história, né? Então, acho que sim, como desenvolver isso? A partir do momento que ele queira, aí você consegue ter várias técnicas até, mas a escuta é a primeira. É a primeira. E só para fechar que você falou, que a gente vai para o comercial, mas assim, eu acho que a gente precisa sempre lembrar, tem uma frase muito célebre que a gente tende a querer usar para colocar todo mundo com esse olhar de justiça, sim, que é somos todos iguais. E na verdade eu mudaria, na verdade nós não somos todos iguais. E essa é a magia, nós somos todos temos direitos iguais, mas nós somos diferentes. Sim. Né? O professor Arnaldo Dalpino, que é o marido da Arlete, do programa Prosa Criativa, programa Prosa que pensa Criativa, fora da caixa. Fora da caixa. Ele pergunta para vocês, nas suas opiniões, quem são os homens famosos mais conhecidos como exemplo de feministas? Me ocorre um agora, porque assim, vamos lembrar, eu não gosto de novo, trazer estereótipos. Por quê? Porque eu não estou na casa deles para saber, tá, gente? Não sei. Então, eu posso falar do meu marido. Então, eu não estou na casa de dentro de ninguém desses famosos para saber se aquilo que eles pregam na internet é de verdade. Mas um que me ocorre aqui, lembrando, é muito do marido do Rodrigo Hilbert. É um dos que me vem, porque é um cara que está lá na cozinha, que divide a obrigação com os filhos, que, né, a Fernanda traz muito essa coisa do quanto eles são parceiros em tudo que eles fazem. Então, para mim, de um famoso, essa pessoa é uma referência. Agora, pensando em... acho que eu vou citar só ele mesmo, porque, de verdade, eu não gosto de levar para esse estereótipo. Eu acho assim, se você soubesse, aí, como você seria sendo esse homem? Né? Então, penso nisso, para a gente se olhar. É, legal. Vamos fazer um intervalo comercial para depois a gente voltar com os arremates aí? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Programa Vivência Espírita. Vamos voltando aqui com o programa. Muito bom, muito bom. Parabéns, meninas. Eu também dar meu depoimento aqui, embora não tenha lugar de fala, mas alguma coisa assim com relação à atividade profissional, né? Eu e a Cris trabalhamos juntos no banco, no Banco do Brasil, e recentemente nós recebemos uma nova gestora, uma nova gerente geral, que tem feito um trabalho maravilhoso. Ela consegue aliar, né, a sensibilidade da mulher, o carinho, o cuidado com o dinamismo que a mulher tem hoje no mercado de trabalho, a mulher moderna. Então a gente tem tido um resultado assim excepcional, que nós nunca tivemos antes. Então, a gente está vivendo isso na prática e tem sido muito bacana. E vamos para o momento Gigavale. Isso aí, eu posso comer um biscoito. No ar, contos, histórias e

que deveríamos ser os seres mais inteligentes. Então, que a gente possa lembrar sempre dessa perfeição que existe nessa união do ecossistema e também fazer isso para cada um de nós. Abrindo mão de trabalharmos a nossa vaidade, como ele mesmo falou ali também no texto, sobre a gente querer ser destaque o tempo todo, mas abrir mão disso e pensar que nunca nós somos tão bons individualmente quanto a soma de todos nós juntos. Eu acho que isso é o que me veio. Jéssica. É maravilhoso mesmo, né? Acho que cabe exatamente com tudo que a gente está conversando hoje, que é esse compartilhar, né? Somos seres humanos, independente de gênero. Nos ajudemos, né? Vamos não ficar quietos quando a gente vê uma pessoa que pode ser ajudada e a gente possa contribuir, né? Nas relações de trabalho, é muito interessante, eu trabalho numa escola, né? Numa ONG que tem um projeto escola, e é muito importante, a gente trabalha muito essa relação com os alunos no sentido de fazer junto, da cooperação, de não ter a competição, que cada um tem o seu jeitinho é especial. Né? E no trabalho, no mercado de trabalho, você poder mostrar que você é bom não tira o que o outro é bom. Todos são bons, né? Para estar ali. Então, eu acho que esse é o grande segredo, se a gente conseguisse viver, porque aí a gente diminui o julgamento, né? Porque para eu compartilhar, para eu ajudar o outro, eu diminuo de achar que eu sou melhor do que ele. Então, eu entendo que somos iguais e que podemos caminhar juntos, cada um com o seu jeito. Cada um com a sua diferença, cada um, por exemplo, né, com a sua competência técnica diferenciada. A empresa tem várias, né, demandas e cada um tem a sua competência técnica para apresentar. Então, eu acho que esse é o segredo, né, de você poder entender que, como ser humano, a gente pode se ajudar e não se prejudicar, né? Não está fácil para acontecer essas coisas, não, vai demorar um pouco. Está bem longe, bem, bem longe. Mas a gente acredita, né? A gente acredita. Vamos encerrar no momento de Gigavale aí, Cris? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas em Embalagens, vamos agora aos aniversariantes da semana. Bem, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, hoje, dia 17, é o aniversário do grande Milton Baruel, do Milton. Eu acredito que a praça lá onde ele mora vai ser fechada. E já vai aproveitar também fazer a festa, porque a Amanda, no dia 22, também faz aniversário, que é a filha dele, né? Então, junta os dois e fecha ali a pracinha. No dia 18, nós temos a Jaina, o Célio, fazendo aniversário da Fraternidade Podcast. A esses nossos queridos amigos, tudo de bom para vocês. Felicidade. Quem faz aniversário dia 17 também é a Bruna, filha do Antônio e do Tião. Também vai ter festa, parece que hoje vai ter festa lá. Exatamente. Né? Bom, a Antônia vai fazer aqueles bolos dela deliciosos também. Quem faz aniversário também é a Karina, dia 19. A Karina, filha do Walter. Opa! Um grande abraço pro Walter e pra Sandra, que sempre estão nos ouvindo lá. Parabéns pela pizza semana passada, né? A pizza foi muito legal. A Karina faz aniversário. Dia 23, quem faz aniversário é a Janaína de Souza também, que é trabalhadora da tenda de Umbanda Mãe Maria. Esses são os aniversariantes que a gente tem aqui. Desejo tudo de bom para vocês. Se tiver uma festinha com salgadinho e bolo, chama a gente que a gente vai. O meu filho Carlos Renato vai fazer agora de 23 também aniversário. Se for fechar a rua também, eu te aviso. Tá bom. Tá bom? Pode deixar. Obrigado. Ele vai dizer que vai convidar os amigos. Aí pronto, eu tô fora. Aí já fica complicado, né? É muita exigência também, né? Vamos encerrando aí. Os aniversariantes estão encerrados. Pessoal, é a dica. Tem a dica. Enquanto está procurando. Sorteio antes da dica. É o sorteio, é o livro, né? O livro e o convite. Dois convites. Se alguém entrou querendo. Enquanto está procurando ali, queria falar que quem ligou aqui foi a Dodora. Dodora é o apelido dela, né? Kawabe, que é minha prima lá de Juazeiro da Bahia, disse que foi um programa excelente. Alguém tinha falado mais algumas coisas aqui, agora me perdi. Tudo bem? Vamos lá. A Tânia Varuto dá um depoimento aqui. Sorteio. Que a Jéssica vive o ambiente escolar e dentro deles temos hoje mudanças significativas de participação do homem e da mulher como cuidadores? É uma pergunta? É. Sim, temos. A pergunta, sim. Nesse ambiente que a gente está, tem bastante, até proporcionalmente, até que está bem o telefone, o microfone. Porém, da Jéssica está funcionando lá? Tá bom. Porém, ainda nas lideranças, ainda não. Mas sim, estamos no processo. Já temos uma líder, né? Na verdade, a instituição nossa, a líder mesmo é uma mulher, né? E aí sim, a gente tem um pouco mais de equilíbrio e muito mais na fala, né? A gente trabalha muito a reflexão dos alunos em relação a isso, muito. A gente faz dinâmicas, a gente faz trabalhos com filmes. A gente levou, por exemplo, a Barbie, que eu acho que é uma representação muito forte agora, atualmente, né? A gente assistimos o filme e levamos professores para falar sobre, refletir o que entende. Então, assim, isso é um debate muito grande. Esse mês das mulheres, por exemplo, está tendo, né, um trabalho pelo ensino médio que eles vão trazer e apresentar no final do mês. Papéis, mulheres significativos, o que, que isso. E também um trabalho do preconceito com a mulher. Então, vão fazer teatro, música, vão levar formas de expressão, né, que eles escolheram para estar representando isso. Então, sim, a reflexão. O que a gente acredita muito é na fala, é na conversa. A gente precisa falar sobre, a gente precisa pensar sobre, a gente precisa ouvir uns aos outros. Então, a gente estimula e propicia espaço para que isso exista. O que no ambiente escolar nem sempre, né, a gente percebe que tem esse espaço de reflexão, muitas vezes é de repetição. Então, lá, né, assim, até porque faz sentido eu estar lá, é muito por isso, porque a gente realmente propicia o espaço para pensar e não só repetir. E qual seria essa escola? Instituto Alfa Lumen. A Nuricel é nossa grande amiga. A Nuricel é um tratorzão, né? Uma baita mulher visionária. Ela veio pedir socorro para a gente lá na Câmara, que ela queria. Ela comprou uma casa ali na Carlos Chagas, né, ali na. E ela queria reformar. Só que estava demorando na prefeitura. E nós fomos lá e conversamos com o pessoal e conseguimos. Só que ela falou: olha, agora é novembro, em fevereiro está pronta a reforma. Eu falei com o Fernando, falei, essa mulher aí é doida, não vai conseguir. Eu sei dizer, quando chegou em fevereiro, nos chamou para a inauguração da Alfa Lumen, né? Alfa Lumen. É. Ela já veio no programa também, né? Ela já veio no programa. Ela já veio aqui na beira do nosso programa. Que legal. E tem um título de cidadão josense para ela agora, lá na Câmara. Muito legal. Né? Sorteio. De quê? Bom, gente, vamos lá. Para quem ligou aqui na rádio, né? O telefone é o 3921-3009. Dá para concorrer aos sorteios do dia. Então, o primeiro sorteado foi o João Ramalho, que vai levar o livro do Jorge Reis. Ele é, se for de São José. Acho que é. Então, a gente deixa o livro na livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, 232, lá com o nosso irmão Mário Vinhas. De segunda a sexta, das 13 às 16 horas, está aberta a livraria. Maravilha. E o sorteio do bingo, são dois convites, né, que o senhor Rui trouxe. A primeira sorteada foi a Fabiana Klaus, E a segunda sorteada, Miriam e o I. Tá bom? Aí o seu Rui vai entregar, né, seu Rui? O convite pega lá, né, Rui? Procura comigo lá, que eu já está reservado. Já está reservado, seu Rui. Qual é o nome da pessoa? Aqui, Fabiana Klaus e Miriam e Ui. Tá bom? Seu, pode retirar com o seu Rui o convite para o bingo. É a Fabiana? Klaus. Não, Fabiana Klaus é a outra? Miriam e Ui. Miriam e Ui. Iui. Iui. Com Y. Isso. Iui. E agora vamos para a hora da dica. Sacanagem. É com Y. Iui. Bora lá. Não, ele pensou que era Iuri. O diretor tá fora. Desculpa, gente. Estamos se acertando, um minutinho só. Pronto, agora sim. Isso, essa... quando toca essa música, é a hora dos convidados dar uma dica pra gente do que vocês. Muito bem. Estou pensando aqui em dicas de livro, de um livro, e eu pensei em dois filmes que eu acho que podem ser legais, que eu e a Jéssica até já estávamos falando sobre ele. É, um dos livros, e aí é para a galera que quer realmente fazer o que a gente chama de letramento, né? Ou seja, aprender mais sobre. Tem um livro da Ruth Manus, que é Guia Prático Antimachismo. Eu gosto desse livro porque ele é pequenininho, curtinho, facinho de ler. E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que até na sinopse aqui da Amazon eles falam, que é o seguinte: deixando claro que um livro contra o machismo não é livro contra os homens, ok? Que não são só os homens que têm atitudes machistas, e que reconhecer o próprio machismo e lutar contra ele é um ato de coragem. Então é sobre isso. Então, quero deixar esse livro como opção. Agora, filmes, a gente pensou em dois. Um que eu e a Jéssica amamos, que é o filme da Barbie. É um filme muito interessante para retratar essa questão da diferença do homem e da mulher. Então, ele foi muito criticado, mas, de verdade, a gente assistiu com um olhar bem aberto, bem amplo. E ele é um filme muito bom. Tem muitos bons insights sobre a vida da mulher e dos homens. Então, eu super recomendo. E tem um que está na Netflix, que se chama Troca Justa. E aí, esse falando do ambiente corporativo que elas perguntaram, lá acontece exatamente isso. É um casal e que os dois estavam para ser promovidos e tudo se esperava que seria o homem. E, na verdade, é a mulher. E aí, isso acontece logo no início, então, por isso que eu posso falar do spoiler, mas, assim, como é que a gente lida com isso? Né? E aí, eu acho que vale muitas boas reflexões sobre o tema. É isso. Maravilha. Tudo bem? É, mais alguma coisa para falar aí, Carlinho? Não. Não, só isso. Então podemos encerrar, né? Tem mais alguma coisa que nós estamos esquecendo? Do desenho. Inteligência artificial. Ah, agora vocês estão muito. Falando de inteligência emocional, agora a gente tem inteligência artificial nesse sim, programa. Sim, vamos projetar aqui. Luxo. Um minutinho só. Vai aparecer ali atrás do Jorge do seu. Aqui no painel. A inteligência artificial. Isso. Normalmente é uma imagem ligada ao tema, né, do dia. Nossa, lindíssima. O Rodrigo, ele utiliza um programa para criar imagem, então ele insere algumas palavras-chave e o próprio sistema que gera. Bonito. Então ele colocou lá provavelmente ouvintes, né, e mulheres. Então o sistema fez esse link aí, criou essa belíssima imagem aí, né, das nossas ouvintes aí ouvindo o programa. Né, com todo esse cenário colorido aí, moderno, ficou muito bonito, eu gostei bastante também. Também. Muito bonito mesmo. Bacana. Então, nós vamos agradecendo, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a ontem, né, pelo evento que nós fizemos lá na AME, no lançamento do livro Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz. É, teve até homenagem lá para mim, né? E foi muito legal, gostei de tudo. Mas o que eu gosto principalmente é de abraçar as pessoas que chegaram lá, né? E ontem teve muitos abraços para dar, que eu fiquei muito feliz com a presença de muitos amigos mesmo lá, para prestigiar o lançamento do livro. Então, foi muito legal, muito obrigado. Queria agradecer a Heloísa que foi a a Paraninfa lá ontem, ela que foi a mestre cerimônias do evento, mas a Heloísa que organizou tudo do jeito que ela queria organizar, né? Desde organizar lá a mesa, esses negócios, para botar, né, até varrer, ela varreu lá, né? E levar salgadinho, levar doce, quer dizer, a gente agradece muito a Heloísa e o Maurício e a Elaine, né, que é pai, mãe, pai e filho, eles são os patrocinadores dos livros, que é o dos nossos livros, quase todos os nossos livros são eles que patrocinadores, que é a Code Block, né, que é Câmeras Frigoríficas, que é a empresa principal deles, e também a EBVET, que é a clínica veterinária que tem aqui, pertinho aqui, também que é da Elaine. Então, eles patrocinam nossos livros a vida toda. Então, eles patrocinam o livro integralmente. Eles fazem a festa também. E o Maurício lá estava comprando o livro também. Que legal. Para dar de presente. Eu falo para vocês, tem que pegar o livro. Não, de jeito nenhum. Nós vamos colaborar, vamos comprar. Vamos colaborar com o quê se vocês já pagaram o livro todo? Mas vai lá e compra de novo. Então, né? Mas a gente tem que dar os parabéns para a Heloísa, porque ela foi uma das primeiras trabalhadoras voluntárias que datilografava, né, os livros, não é computador, não, era datilografia mesmo. Uhum. Datilografava os livros de receita que a AME vendia para arrecadar fundos para a nossa instituição. Então, muito obrigado, Heloísa, pela organização. Muito obrigado a Dora, minha esposa também, que fez aqueles dois bolão lá, que acabou na hora o bolo também. O bolo adorou, está maravilhoso. Né? E fora a ajuda que ela deu lá, ficou o tempo todo em pé. Chegou super cansado em casa. Agradecer o pessoal da AME que nos ajudou, agradecer o Beto, agradecer o Nabuco, Nabuquinho, nosso amigo Nabuquinho, que aconteceu um fato interessante, já falei para vocês, né? Hoje. O Nabuco, o filho dele, o Ricardo, estava lá com a esposa. Eu conheço a esposa já faz tempo, né? E aí o que, que aconteceu? A esposa do Ricardo estava perto de mim com o livro na mão, que eu olhei assim e falei, meu Deus, ela vai mandar eu assinar o livro, eu esqueci o nome dela, vou passar vergonha, né? Aí, enquanto isso, ela deu uma saidinha assim fora. Quando deu a saidinha fora, ela falou, não, eu não vou perder esse ponto. Aí chamei o Beto. Beto, chama o Nabuco correndo. Aí veio o Nabuco de lá pra cá, chegou. O que, que é, Jorge? Eu falei, Nabuco, como que é o nome da sua nora? Ele botou a mão na testa e falou, nossa, Jorge, esqueci. Peraí que eu vou lá perguntar. Eu falei, não, pode deixar que eu mesmo pergunto. Agora, se até o sogro esqueceu do nome da Daniela, eu falei, eu não tenho problema eu ter esquecido. Se até o sogro... Isso até acontece. Exatamente. Então, o Nabuquinho, que sempre está ajudando a gente. Muito obrigado a todos que estiveram lá. Conclui a história, então. Que quando ela chegou para assinar, você contou para ela. Aí eu contei para ela, Daniela, desculpa aí, mas tinha esquecido o seu nome. Fui perguntar para o seu sogro, ele também não sabia. Né? Então, isso acontece no meio da confusão. Um grande abraço para o Nabuco. Uhum. Então, obrigado a todos ali que estiveram participando com a gente, os funcionários lá da AME que estiveram nos ajudando também, o Paulo, o seu Jair e todo mundo lá. Mas eu fiquei feliz mesmo com todas as homenagens, né? E principalmente com a presença das pessoas, que eu gosto muito de gente, né? Isso é muito legal para mim. Então, nós vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos vocês pelas perguntas, pela participação. Se nós não fizemos ainda mais alguns comentários, é porque já não dá mais tempo, aí a gente vai pulando para as perguntas para dar tempo. Antônia Barão está pedindo o nome dos filmes. Uhum. Ah, sim. Eu coloco no grupo também, então. É a Barbie e Troca Justa. Uhum. Obrigado. Legal. Obrigado. Vamos encerrando aqui, então, com a mensagem. Deixa eu, Jorge, um pouquinho. Diga. Só para falar da enquete, o resultado da enquete. Isso. Então, a pergunta foi, ainda existe preconceito contra as mulheres? 89% responderam que sim e 11% disseram que não. Que não tem mais preconceito contra as mulheres. Uhum. Olha só. Uhum. Interessante, hein? Uhum. Eu respondi que não tinha, só para contrariar. Né? Eu estava achando que ia dar 100%, falei, deixa eu colocar aqui não, para poder ver se ajuda o pessoal do não, mas não resolveu muito também, não. Então, hoje, né? Hoje é dia 17 de março, mensagem aqui do livro Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. O que diz aqui, 17? Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Emmanuel, capítulo 2, A Ascendência do Evangelho. Rui, quem faz a semana que vem? Quem nós teremos aqui a semana que vem, Rui? Semana que vem nós teremos aqui o doutor Alexandre Serafim, que é neuropediatra, foi presidente da AME aqui do Vale do Paraíba. Ele vai falar sobre os efeitos da mágoa. Bacana. Interessante. Muito. É. Que interessante esse tema. O doutor Alexandre, ele é o responsável pelas matérias, eu acho que ele é o coordenador dos cursos lá de medicina na faculdade de Taubaté e do curso de espiritualismo. Ele tem lá Taubaté essa grade já também. Ele faz parte da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Nossa, que legal, né? Importante. Tudo bem, Rui? Pode passar para a Cris? Pode. Não, primeiro o pessoal tem que se despedir. Ah, tá. Primeiro vocês. Cris? Só agradecer a presença de vocês. O programa de hoje foi muito enriquecedor. Eu acho que muitas mulheres precisavam ouvir o que foi dito hoje. Vai contribuir efetivamente. Então, muito obrigada pelo programa de hoje. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desculpa aí os erros. A gente está em aprendizado, mas vai dar certo. Isso aí, bacana. Isso aí, Cris. A gente está em eterno aprendizado, inclusive aqui na mesa, que o Rodrigo não para de atualizar os programas. Aí, quando a gente aprende, muda tudo de novo. Estou brincando, Rodrigo. A gente agradecer muito a oportunidade de estar aqui, não só aprendendo a parte técnica, mas também dessa cultura, né? Acho que é o mês das mulheres, né? De reflexão, mas isso tem que ser feito sempre, né? Que é um processo contínuo aí de aprendizado e evolução para toda a sociedade. E agradecer, gostei muito do programa, pedir aos nossos ouvintes que compartilhem, que curtam, né? Não só no YouTube, como no Instagram também, a gente tem lá o perfil da página, entrar lá, comentar, isso é importante para dar impulsionamento e divulgar, né? Não só a filosofia espírita, como também o tema de hoje, que é muito importante. Muito obrigado, excelente domingo a todos. Nós agradecemos ao Tião Varoto, ao Rodrigo, ao Piero, à Cris, ao Jorge, ao Rui, à Paula e à Jéssica, que nos esclareceram muito hoje sobre a psicologia feminina, pelos preconceitos. Agradecemos de coração a presença de vocês, que realmente iluminou o nosso ambiente e trouxe aqui questionamentos abençoados, e todo mundo agradecendo pelo trabalho de hoje. Nós vamos desejando a toda a família Vivenciano um ótimo domingo em família, com o seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido. Mas que família é a base de tudo e que jamais percamos esse foco de vivência espiritual. Ótimo domingo, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Jorge? Já falei. Já falou? Bom, nós temos que agradecer a Jéssica e a Paula pela sua presença aqui, que prontamente se prontificaram a vir ao nosso programa, e nós agradecemos pela oportunidade. Jéssica, as suas observações finais. Quero agradecer muito o convite de estar aqui. Amei estar nesse ambiente, amei por todos vocês. É muito gratificante a gente poder falar e contribuir com a vida das mulheres, né? Eu acho que esse é o nosso caminho e me dá muita paz e muita vontade de continuar. Então, muito obrigada por todas vocês que participaram, por todos vocês que participaram, fizeram perguntas e contribuíram. Eu sou muito grata, imensamente mesmo, para estar aqui. E agradeço minha família, agradeço meu namorado, meus enteados que estão me assistindo também. E a oportunidade nessa vida de estar com pessoas maravilhosas, incríveis ao meu lado, me ajudando. Muito obrigada, Cris, pela mensagem que você me reportou, que os espíritos reportaram, me fizeram muito bem. Paula, nós gostaríamos que você fizesse suas considerações finais sobre o nosso programa e também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Então, quero só agradecer pela oportunidade. A Jéssica já falou muito tudo. Foi muito bom poder estar com vocês de volta. Muito bom, Cris e Piero, que estão aí, né? Que eu não os conheci aqui, né? Nesse processo. Então, obrigada. E obrigada pela mensagem, que nos tocou bastante. E parabéns aí, Jorge. Eu também quero contribuir com o seu livro, viu? Porque é muito bom. Também vou levar para o Raul de presente, para a gente ler. Mas o mais importante que eu penso é que a gente possa cada vez mais nos conscientizar do nosso papel, da importância do nosso papel enquanto mulheres na sociedade, e aos homens que a gente possa ter vocês como aliados nesse processo, porque a gente não resolve essa dor sozinhas. Então, muito obrigada. E aí, fazendo a nossa prece de encerramento, que Jesus nos abençoe, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos conceda a permissão de evoluirmos nessa caminhada. Ainda estamos muito no início de nossa jornada individual, mas que possamos ter sempre essa semente de amor, de luz e de serenidade para nos ajudar e nos conduzir àquilo que nós merecemos viver, passar, e também aquilo que nós precisamos para a nossa jornada ser cada vez mais um processo de evolução. Obrigada por essa religião bendita que temos, que nos faz ter luz, conhecimento e sabedoria para aplicar esses conceitos tão difundidos por Jesus em todos os dias da nossa existência. Como humildes servos que somos, que a gente possa continuar todos os dias, só buscando sermos um pouquinho melhor do que aquele que nós fomos ontem. Que Deus Pai nos abençoe, uma linda semana para todos nós. Tudo bem? Tudo aqui. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim. Cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor. Como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.